Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Selena Gomez e ASAP Rock, Good For You. Apenas os grandes hits. Dimitri Vegas e Neo. Show me to a higher place. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Pois é, né? Tá começando a edição do Estádio 97. Aqui pela Energia 97, em nome de Esser. Construindo com valor. Nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E Epocler. Seu fígado reclamou, com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, boa bom tarde. Dia. Boa tarde aí. Bem, assim, bom dia. Boa tarde. Ah, já pra amanhã, feriado. Boa tarde. Ô, vovó. Oi, vó. Ô, seu Bento. Você, Bento. Seu Bento. Opa, tudo bem, queria vó? Agradecer a vocês e a todos os argentinos por me deixar feliz ontem. Ah, é argentino. O placar é informe, hein? É caramba, hein, o seu Bento. Defeito, né? Hã? Do Brasil? Ah, você vai, então. Vai cansar, viu, seu Bento? Olha, prepara, né? Faz aí ao vivo. O Brasil. O placar? Placar. Vamos ao vivo. Placar. Ao vivo. O placar do Estádio 97 informa. Boa. Lá em Chile, né? Chile 1, Chile 2. Brasil? Brasil! 0. É, vou te falar também que eu, assim, vindo da base, a gente que tá lá em Cotia não sabe bem o que aconteceu, porque na verdade futebol não é isso que aconteceu, mas quem sabe o que aconteceu, olha, não consigo entender o que tá muito acontecendo louco, né, meu, com a camisa amarela. O Brasil não é o Palmeiras, mas adora dar vexame, né? Ô, trouxa. Já chegou assim, velho. Pelo contrário, tinha dois jogadores do Santos, não tinha do Palmeiras, não. Oi, parabéns por... Desculpa, tinha dois do Santos lá. Parabéns por chamar o Thierry Figueira. Avisa o seu rapazinho para não vir com pedrada que toma. Ninguém citou o nome do Santos, ninguém falou no Santos. Você tá com problema com o Santos, por quê? E tem outra, colocar jogador para resolver a merda que fez faltando 15 minutos também não adianta nada. Quero dizer que foi uma vergonha a derrota da Argentina, como todo mundo reconheceu. Foi muito maior a vergonha do nosso técnico que não conseguiu enxergar futebol, não consegue ver futebol, não consegue resolver problema de futebol. Então fica aí meia dúzia de paga-pau e baba-ovo aí. É, porque o Dunga foi bem amistoso. Ai, jogava aí. Então transforma a Copa do Mundo em amistoso, pô. Vai ganhar amistoso. O Dunga, na minha opinião, nunca foi treinador de futebol. É, mas porcaria. Pra mim também porcaria. Não. Porcaria. Fala assim, Dunga. Lixo. Dunga é um lixo. Mas, peraí, ó. Olha aqui, ó. Com o Dunga na seleção, gente, escuta o que eu tô falando. O Brasil corre sério o risco de ficar fora da primeira Copa do Mundo. O cara não consegue. Pera lá. Não tem pera lá, não. Vamos lá, por partes. O Brasil é ruim. O Brasil é ruim, time ruim, treinador ruim, tudo ruim. Eu não gosto do Dunga, mas o Dunga, ele pegou um período aí que também é muito ruim. O Dunga, ele tá naquele período de entre safra que ele só tem um único jogador que é extremamente diferenciado e que poderia vestir a camisa da seleção em qualquer época, que é o caso do Neymar. O Neymar é aquele jogador que leva o Brasil nas costas. O Neymar, ele tá fora dos dois primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias. Eu não gosto do Dunga também, Domenico. Eu acho um técnico fraco, limitado, mas o momento do Dunga também não é bom. O único jogador hoje da seleção brasileira que você pode botar um pouquinho de fé e falar, ó, esse aí pode ser que pinte esse alguma coisa aí. Não, não é top. É aquele jogador que você fala, pô, esse aí ainda quebra o galho, vai lá com ele. É o Douglas Costa. Com exceção do Douglas Costa. O Hulk. O Hulk é fraco. O Ricardo Oliveira hoje é muito mais jogador que o Hulk. Mas até aí, Domenico, eu vi o pessoal pegando no pé do Hulk. Mas o Dunga, como parâmetro que ele teve aí do Hulk, foram os amistosos aí que o Hulk jogou e fez gol em todos. Então, querendo ou não, o Dunga, ele tem aquele perfil aí de muitos treinadores, né? Não é só o Dunga que tem esse tipo de perfil, não. O Muricy tinha. O Tite, em determinados momentos, ele também mostrou que tem. É aquele negócio, confio em você e você é o meu jogador. Pode ser o meia, pode ser o goleiro, pode ser o centroavante. Bancar o jogador. Por exemplo, o Dunga, ele vai morrer abraçado com o Oscar. O Oscar tá mal. Tecnicamente, o Oscar tá mal. Mas o Dunga, ele tem aquele posicionamento, ó. Confio em você e você é o meu camisa, sabe? Você é meu meia, tá certo? O cara bate no peito e fala, você é meu meia. O Muricy faz isso no São Paulo. Você é meu meia. Olha, o Tite, ele faz isso no Corinthians. O Dunga tá fazendo isso na seleção brasileira. Isso, né? Acontece. Mas o cara, muitas vezes, ele acaba morrendo com as convicções dele. E não abdica dela, tá certo? Ela fala, vou morrer abraçado com esse cara. O Hulk dá gosto de ver, não dá? A seleção brasileira tem cara de time, velho. O Hulk dá gosto de ver jogando. Eu paro pra ver o Hulk jogando. Cara de time. Vou te explicar por quê. Cara de time. Cara de o Hulk time, é sensacional, porque é o seguinte, o Hulk, ele é um jogador de personalidade. O Hulk é um jogador que tem uma característica muito forte, que a gente quer ver o jogo só pra ver o Hulk jogar. Ah, Thierry Figueira! Não, tá calma. É a bunda dele aí, João? Não, de jeito nenhum. É a bunda do cara? Jorge Fui, eu falo pra você. Você é São Paulino. Você tá estranho, viu? Sou São Paulino, mas calma, eu vou te explicar. Demais. Olha só, o importante do jogador ter personalidade. Por exemplo, o Kaká. O Kaká recebia a bola na intermediária, ele pegava a bola, saia correndo, driblava uns dois ou três. Ia padrento, como falava no JB. Padrento. Padrento, exatamente. Padrento, Ele ou só seja, tá falando de jogador bonito. Ele, o Kaká é um jogador com uma característica forte, é importante pra seleção. Quer ver outro exemplo? Robinho do Santos, RG número 2. Qual que é a principal característica do Robinho? Drible. Drible e principalmente a pedalada. Pra dentro. O Robinho foi conhecido no mundo todo pelas pedaladas que ele deu na final do Brasileirão aquele ano, acho que foi em 2004, se não me engano. 2002. E assim, um jogador que tem uma característica forte que as pessoas pagam pra ver. E o Hulk é muito parecido. Como só é que a característica do Hulk é o chute forte pra fora. Pode reparar, ontem eu vi, ele deu 3 chutes pra fora. Então, o primeiro chute. O problema não é discutir. Não é discutir o Hulk, tudo bem. O Hulk pode até jogar na seleção. O Hulk pode servir na seleção. O que tem que se questionar é a sensibilidade de um técnico que já passou da hora, pelo tempo que ele já frequentou a seleção brasileira e já dirigiu, de sentir o seguinte: quem é jogador de clube e quem é jogador de seleção brasileira. O Oscar pode estar arrebentando lá na casa do chapéu, mas na seleção não está indo. O outro lá, aquele William, também é ruim. William Albide. Pode. Então vai jogar lá no Chelsea, vai arrebentar lá no Chelsea. Porra. O Brasil é dependente hoje de dois, cadê o William e o Oscar? Muita gente dependente. Peraí, se não for esses jogadores, vocês convocariam quem? Tem um monte, mano. Não, quero ouvir de vocês. Vocês estão metendo pau no Dunga. Você quer que eu diga dois meias melhores? Deixa eu terminar, gente. O negócio é o seguinte, vocês estão metendo pau no Dunga? Ah, e você tá passando pano pro Dunga. Não, RG. Então você não viu o que eu disse. Você tá dizendo que nós estamos passando. Eu tô tentando argumentar. Vocês não deixam. Argumento. Então vai, mas o negócio é o seguinte, o Dunga, na minha opinião, é um técnico fraco. Eu repito, pra quem não ouviu, eu vou repetir. O Dunga eu acho um técnico fraco, limitado, enfim, concordo plenamente. Mas hoje, infelizmente, a seleção brasileira, ela não tem mais jogadores protagonistas como já teve em outros tempos. Antigamente você tinha lá. Vamos pegar aí de 94 pra cá. Não precisa, Bebeto, mano. Romário. Vamos com esses aí. Calma, mas senão você vai voltar no começo da pedra. Deixa eu terminar. Vamos calma, nessa seleção. Volta da pedra, não, que perigoso. O negócio é o seguinte. É, recapitulando, vamos lá. Bebeto e Romário. Você tinha depois lá Rivaldo e Romário. Em outros tempos aí você teve lá, Domênico Gato, Kaká em alto nível, Ronaldo Gaúcho, o Adriano jogando muito. Hoje a gente só tem o Neymar, cara. É o Neymar e mais 10. O Brasil hoje, Domênico Gato, a seleção brasileira, ela tem cara de time. Se o Corinthians completo pegar a seleção brasileira, o Corinthians não perde da seleção brasileira. Possivelmente não perderá. Mano... Então, querendo ou não, eu não tô aqui fazendo a defesa do Dunga. Não, tá argumentando. Não tô fazendo a defesa do Dunga, volto a falar, não gosto do Dunga também. Mas hoje, o período do futebol brasileiro, e há de se respeitar isso daí, é um período de entre-safra, Portuga. E para que você possa renovar, tá certo? Para que você possa começar a fazer experiências aí, eu acho que o Lucas Lima, ele merece uma chance também como titular. Numa dessa o Renato Augusto, numa dessa o Jadson, numa dessa o Ricardo Oliveira. Mas eliminatórias de Copa do Mundo, porque todo mundo, eu vejo jornalistas cravando aqui. Não, porque a meia da seleção brasileira deveria ser Jadson e Renato Augusto. Porque os dois estão voando no Campeonato Brasileiro, blá, blá, blá, eu discordo, blá, blá, blá, blá, blá. O Campeonato Brasileiro, Domênico Gato, tecnicamente, é fraco. É fraco. Que o Renato Augusto e o Jadson, eles merecem uma chance na seleção brasileira, eu também concordo plenamente. Mas o nosso parâmetro aqui é o Campeonato Brasileiro. É o Chapecoense, é o Joinville, é o Figueirense. Uhum. Tudo bem, tem os jogos aí clássicos aí e adversários qualificados? Tem. É o Vasco. Mas esses jogos aí são a minoria. Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Flamengo, Corinthians e Galo. E Galo, Corinthians e Inter, Corinthians e Grêmio, são Cruzeiro. A minoria. A maior parte, você vai pegar Goiás, você vai pegar Joinville, você vai pegar Chapecoense, você vai pegar Figueirense, você vai pegar times inferiores. Então, querendo ou não, o parâmetro que a gente tem aqui, não dá pra chegar e falar... O Renato Augusto e o Jadson, eles vão vestir a camisa da seleção brasileira. Quando for jogar com uma outra seleção, que teoricamente tem uma capacitação maior, não dá pra falar que os caras vão deitar e rolar. Por isso que muitas vezes aí o Dunga, ele vai lá e insiste com o Oscar, ele insiste com o William. Por que, Domênico Gato? Os caras estão jogando na Europa, os caras estão jogando na Inglaterra. O cara sabe, ele fala, por mais que o Oscar esteja mal, mas ele tem como parâmetro os bons jogadores de lá. Ô, mano, eu vou te falar uma coisa, eu vi um jogo... Eu não tô defendendo o jogo. Só quero falar uma coisa, eu vi o jogo de ontem, só uma coisa, gente. Cada um fala um pouco. Eu vi o jogo de ontem, e tanto o Oscar como o William, quando o meio campo do Chile começou a chinela a cantar, vamos falar a verdade do futebol, começaram a apertar e distribuir pontapé, porque aquele Medel bate, o Jara bate, todos os jogadores do Chile chegam, não é bate deslealmente, chegam, porque eles têm comprometimento. Tanto Oscar como William sumiram do jogo. E eu nem acho que Oscar e William, mano, seja só Renato Augusto e Jadson. Você tem, claro, tá, não tá à disposição, tá? Tá pra esse jogo. Mas, ao meu ver, o meio campo, e você tem o Felipe Coutinho, que pode armar o time, a posição dele boa. É a posição de armação, número 10 Felipe atrás Coutinho do... Felipe Coutinho foi cortado, cara. Não, ele não tá à disposição nesse jogo, é o que eu tô falando pra futuramente. Mas ele tava lá, pra ele formar, pra... Sim, mas... Futuramente, eu acho que ele toma a posição de qualquer um dos dois. Mas ele é titular. Temos, então, não tava ontem, infelizmente. Temos também outros, o Lucas Lima. É jogador que você poderia dar uma oportunidade no meio campo. Tem outros jogadores que poderiam dar. Mano, o problema do Brasil é postura. Os caras se escondem. Gastamos muito tempo com seleção brasileira. Que, no meu ponto de vista, vai ter muita dificuldade de se classificar, porque é pior que o Chile, é pior que a Colômbia. É pior que a Colômbia. É pior. Argentina tomou dois em casa. Argentina é outra vergonha também. É, gente, muita vergonha. Pera, pra acabar o assunto, vocês já falaram tudo que tem que falar e já deu o que tem que dar também de seleção. É só verdade. Falar. Acho que é pior que Argentina, pior que Chile, pior que Colômbia. O Brasil hoje, não sei se é melhor que Paraguai, não é, porque perdeu, não sei se é melhor. Não sei se é melhor que... Talvez é melhor que Bolívia e que... O Equador é melhor que Paraguai, lógico que é. Não sei. O Brasil, ele briga com o Uruguai pela quarta vaga. Não, o Uruguai é melhor que o Brasil. O Uruguai fez milagre. Ontem tá jogando ruim. O Uruguai fez milagre chegando na Bolívia, altitude. É que o Uruguai é os caras comprometidos, né? E os caras desceram do avião e foram direto pro campo. Nossa, seu Bento. Antes de começar, quando a RG, hoje sexta-feira, RG, parece que tem um final de semana quente. Qual é a recomendação, RG? Hoje? Sexta, do jeito que tá. Bora recomendação. Um princípio de feriado? Sim. Pega essa coisinha que o mano faz propaganda. Sim. Ah, sim. Veste o menino de super-homem e bota pra voar. Também. Ah, entendi. Boa, vamos lá, ó, Coringão, mano. For me, Corinthians! O Corinthians só treinando. Quanto foi o jogo do Brasil ontem? E como é bonito o treino do Corinthians, hein, Ben? Por que é bonito? Porque é bonito, velho. Por isso parece uma... Não, é verdade, tá bom. É, a seleção da Alemanha jogando aqui no Brasil na Copa do Mundo 2014 me lembra o Corinthians, velho. Camisa branca, shorts preto. A técnica. A Alemanha que perdeu ontem. Já começou, velho. Já começou. Começou cedo hoje, hein? Nossa. Eu não sei se o treino é bonito, mas quarta-feira tá indo pro aeroporto, rapaz, só tem carro, uma parada. Os caras tão ganhando bem, né? Ah, mas jogador, né? Aí, velho. Os caras tão ganhando bem lá, velho. Você tava lá? Nossa, então, ali, viu? O Arana e o Fagner devem aparecer no contra o Goiás. No outro final de semana, devem aparecer. Essa é a principal novidade aí do Corinthians. Antes que tá tranquilo, recebe o Goiás semana que vem já. Quase sem ingressos, né? Já acabou, né? É, pra falar a verdade, começaram aí a vender esses ingressos aí pra não sócios agora. Mas é aquele ingresso mais caro, enfim, é um ingresso mais complicado aí. Mas o pessoal que às vezes não tem o fiel torcedor, ele vai ter direito de comprar aí também. Boa. É, mas com relação ao Corinthians, Bento, inclusive eu gostaria de salientar aqui a importância de ter um bom goleiro. Até um conselho pro Dunga aqui. É, ontem o Jefferson entregou Frangou. A paçoca no primeiro gol. Goleiro de Série B. O Cássio não tomaria um gol daqui. Mão de alface. Também acho. Não tomaria um gol daqui. O Cássio não tomaria um também gol daqui. Também acho, concordo com você. Então o Cássio ontem na entrevista coletiva ali, ele foi duramente criticado aí. Inclusive o pessoal chamou ele de desumilde como... É desumilde, né? Chamou o Cássio Benjamin. Foi desumilde, mano. Mas foi. Foi nada. Ele quando foi questionado a respeito aí de quem... era o melhor goleiro do futebol brasileiro. Ele falou dos números. De maneira muito humilde, inclusive, Motinha, ele atribuiu o mérito dele ser o goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro aos muito companheiros humilde. De zaga. Foi muito humilde, muito humilde. Muito falar triste. Que é melhor é humildade isso. Sim. Ele falou, ele constatou um fato. Não, ele constatou um fato. Nunca vi isso na minha vida. Domênico, com muita humildade, não, eu sou o melhor do Brasil, gente. Não, mas muita fato, humildade. Fato, hein? Quando o fato falou, era mau caráter. Não, mas peraí. Domênico, que cor que é a sua camisa? Laranja. Ah, você não foi humilde? Não, mas peraí, agora eu... Você não foi humilde, então. Não. Ué, você falou a verdade. Mas, ver. Você falou a verdade. O senhor Maurício. O caso que ele fez ontem foi falar a verdade. Mas o senhor Maurício. Verdade na sua opinião e na opinião do Cássio. Mas na opinião de todos. Mas, senhor Maurício, o Frota aqui lembrou uma coisa boa. Quando o pato falou a mesma coisa 3 semanas atrás, você destruiu com o cara. Cadê a coerência, mano? E a coerência? Cantou com o pato aqui, inclusive, o pato, ele se colocou numa condição... É, pode pegar. Temos a gravação. Pode buscar. Eu falo aqui que o Pato hoje na fila do pão? Brasileiro, não vou desmerecer o Pato, não. Hoje, na minha opinião, e vocês não queiram me contrariar, que vocês vão quebrar a cara. Certo. Eu sempre disse aqui que o Pato tá em ótima fase e o Ricardo Oliveira também. Mas você detonou ele opinião, quando não, ele falou não, que ele era não, melhor. Não. O que eu detonei você foi falou o Osório. Calma. O que eu detonei aqui foi o Osório quando ele falou que o Pato ele tá entre os top 5 do mundo na posição. Não, aí tá louco mesmo. Aí o Osório não falou. O Pato não falou isso. Que ele era novo Gerrard. Mas ele falou no Brasil, não vejo ninguém. Não, exatamente. Não, ele falou, o Pato tá entre, acho que os 5 melhores jogadores. Mas aí quem falou foi o Osório. Então, o Pato falou que não vê ninguém. O mas com relação ao Pato aí, a convocação dele aí é pra seleção brasileira, quem não chora não mama. E, por exemplo, hoje o Pato, eu acho que não cabe a ele, talvez, aí exigir uma convocação, porque ele não é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ou é? Quem é o artilheiro? O Ricardo Oliveira tem quase o dobro de gols do Pato. Mas são posições diferentes também, não? Mas pera, um jogador de número. Pera aí, você vai entender onde eu vou chegar. Uhum. Eu tô falando em termos de número. Por exemplo, hoje, a zaga mais vazada do campeonato acho que é a do Vasco. Deixa eu ver se tem alguma outra pior. Não tem. Vasco. É que o Martin Silva, ele não é brasileiro, tá certo? Martin Silva não poderia jogar na seleção. É uruguaio. Mas vamos supor que o Martin Silva fosse brasileiro. Se o Martin Silva hoje fosse brasileiro, ele não teria por que, Domênico Cato, reivindicar uma chance na seleção brasileira, porque os números mostram que ele não pode ser goleiro hoje da seleção. Se ele fosse brasileiro, ele não poderia reivindicar essa posição. Qual é o goleiro ideal? Agora, mano, o Cássio hoje, ô Motinha, os números mostram que ele tá apto, cara. É um goleiro seguro. É o goleiro menos vazado do futebol brasileiro. É o goleiro que tem mais confiança, porque querendo ou não, a pressão de jogar no Corinthians é muito maior do que você defender a seleção brasileira. Ô, mano, mas não tem um componente da zaga do Corinthians. Mas é que tá, é isso que eu tô falando, Moto. O Cássio foi muito humilde. Não adianta, deixa o Corinthians que é melhor do que do Brasil. É isso que eu tô frisando. O Cássio, além de muito humilde, ele exaltou o trabalho defensivo da equipe do Corinthians. Teria que levar a zaga do Corinthians. E parabéns pro Elias aí que se poupou ontem pra pegar o Goiás. Ele se poupou, é? E aí, seu Bento, vamos lá. Próximo. Nós! Meu Deus! Fala de nós, ô seu Bento! Nós, né? Nós! Fera, joguei ontem, Fera! Se deram bem, Domênio! Joguei ontem, Fera! Não vão perder esse final de semana, hein? Maravilha. Vocês também não vão! Você notou como o Chile melhorou depois que o Valdívia saiu? Ô Domênio, vamos falar do Parmeira aqui que é o fala seguinte. De nós! Fala, vó! Valeu, Eu acho que o meio-campo do Parmeira, o Robinho vai dar uma descida. E vai jogar Robinho, Zé Roberto e o Amaral, viu? Acho que é o novo. Isso na Copa Brasileira. É, Copa Brasileira, Copa do Brasil. No Brasileirão, o Thiago Franco joga, né? Exatamente. Então, mas aí quem fica? Thiago Santos. Acho que é isso aí. Você tá falando o quê? Copa do Brasil. É, o Zé Josué. Não, aí joga Zé Roberto. Zé Robinho e Amaral. Zé Josué. É, Amaral ou Thiago. O Thiago não pode jogar. Não, mas aí no Brasileirão de futebol pode, né? Brasileirão, sim. Que mais? E aí, que mais? Só tá parado, né? 10 dias de folga. 10 dias, não tem nada de futebol. Oi, vai, vovó. Fala, velho. Fala, vovó. O Zé vai renovar, parece que tá tudo certinho. Tem que renovar. E o Parmeira tenta o contratamento do... Quem? Contratação. Isso, do Jackson, em definitivo, do Inter de Limeira. Jackson, né? Do Internacional. Mas ele sentiu se o Zé Roberto é um ano, dois anos. Então, é isso aí. Claro que você não pode dar um contrato do Zé Roberto de 3 anos. Agora, mas um aninho dá. Ele queria jogar mais 2. Ele queria 2 anos. Um ano com opção pra mais um, eu fecho. Com opção. Ele quer 2. Um ano com opção pra outro. Não tem opção. Ele quer fechar pra 2 e pronto. Ele, pra mim, foi o melhor contratamento do Palmeiras. Mas você fecha o quê, Portugal? Você é RH do Palmeiras? Não, tô dando uma opinião. Você também não é um monte de coisa. A gente fala de tudo, porra. Eu fecho. Você comenta até da NASA, eu não posso. Vai, Regina, ele vai contratar o jogador. Eu fecho. O João Paulo, se fosse eu. Fala, vovó. O João Paulo, lateral? Foi dispensado. Não, no final do ano acho que não vai ficar. João Paulo, que veio do Flamengo, que é o lateral esquerdo. É. Isso. Que nós temos 2 João lá, o João Paulo e o João Pedro. Não, o João Pedro é. Esse é o João Paulo. É, o João Pedro é o atacante pela direita, né? O João Pedro é o ala. Isso, o moleque. Esse fica. Para de rir, Matheus. Então tá bom. Isso, vovó. É isso, seu Bento. Muito louca, meu. Então, senhoras e senhores, quero dizer que esse é o Estádio 97, vindo em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, né? Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Em nome de Esser, construindo com valor. E agora o Mano vem com um recado de Bozano. Vamos começar com o Bozano, vamos lá. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Sexta-feira, né, mano? Dia de usar Bozano, né? É hora do cara se preparar, né, Motinha? Hoje tem feriado, todo mundo caminhando pra praia, vai chegar bonitão lá. O cara tá passando a espada no esmeril, tá saindo país. Preparando, mano. Né? E tem que tá bonito, né, velho? Tem que tá paquito, mano. Se o cara não tiver paquito, véio, vai pegar quem? É, não pega ninguém. Vai pegar quem se não tiver bem barbeado? Se não tiver com o cabelo ajeitado, mano. Vai pegar ninguém, mano. Vai parecer um arame liso. Tá cheiroso, com a cara cheirosa. Só cerca, né? É, amigão, o homem não perde aquele jeitão de garoto, não é? Somos imbatíveis no videogame. Quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Sua pele que tá toda áspera, quebradiça. Nossa senhora, esse monte de brotoeja, toda vermelha. Nossa, que coisa horrorosa. Tem que usar a nova linha Bozano, cara. Não vacila, não. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Pode fazer aquele moicano, aquele topetão, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai olhar agora, você vai levantar teu braço, não vai estar aquela mancha nojenta, aquela pizza enorme de suor. Nossa, como tem cara porco nesse mundo. Tem que usar o novo antitranspirante da Bozano, você não vai ter nunca mais esse problema, te garanto. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, mano, esse é o Estádio 97, em nome também de Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Também em nome da nova linha Honda CG 160. Novo design, novo motor, novas emoções. E o Sombra vai vir com o recado de Banditec. É, vamos falar agora da Banditec. Quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, você quer trabalhar na área de tecnologia para inovar? Para mudar as coisas e mudar o mundo? É ou não é? Então, comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? faça diferente, faça Banditec. A Banditec inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês, a primeira com atividades de coaching, a primeira com bolsas por mérito de 20 a 100%. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da Banditec é preparar seus alunos para fazerem a diferença, até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também. Faça a Banditec. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Faz mesmo. Rádio 97. É agora. Santos! Let's go! Santos! E o quê? Por que, Xi? É louco pra apagar a luz. Você tá maluco? O senhor está bem pra caramba. Ué, o Lucas Lima tá pra ir embora, o Thiago Maia não sabe. Lambada de inveja, a inveja mó lisonja. O Ricardo Oliveira, não sei se o ano que vem vai estar vivo, já tá velho. Ô, mano, pelo amor de Deus, hein? Fala, mano. Ó, respeito aí, hein? Boa tarde, RG. Boa tarde, mano. Thiago Maia deve renovar. Deve renovar. E o Giovanni deve voltar contra o São Paulo. Giovanni voltando, é. Alisson voltando, só que... Alisson parece que tá pensando em jogar na zaga, então, né? Então, Alisson... Né? Isso que eu ia comentar. Se eu sou o Dorival, não deixo, não. Porque o Alisson, ele é meio doido, velho. É MM Alisson, né, gente? É, bate pra caramba. O Alisson na zaga, olha, não sei não, hein? Eu não arriscaria, não. Ele teve problema com acne também. Mas o importante... Usa sarnapim. O importante é que são esses jogadores voltando, o técnico tem sempre mais opção, claro. O time fica mais forte e é legal, porque estão voltando aí numa reta muito importante, né? É, final de campeonato, disputa de Copa do Brasil. Então tomara que voltem todos e voltem muito bem. É isso aí. Pô, Regê, diga. Comentário, fazer uma barreira Santos, seleção... Por exemplo, esse negócio do goleiro, eu acho que o Vanderlei é mais goleiro que o Jefferson. O Vitor Ferraz é melhor que o Daniel Alves. O David Braz é melhor que o Miranda. Não, aí não. O Zeca é melhor que o Marcelo. Não, também não, já. Tá achando... Peraí, deixa eu concluir, pô. Você tá achando que o time do Santos é melhor que a seleção brasileira? Não, eu não acabei. Tem uns que não, entendeu? Tem uns que o Renatinho já tá mais velho. Vai. O Lucas Lima. É. Tem que se ferrar, não botou o Lucas Lima. Tem que ser. Ó, o Ricardo Oliveira chutou mais que o Hulk a vida inteira, mano. De 2 minutos. O Gabigol, que foi? Fala aí, por favor. O Gabigol é melhor que o Williams ainda. O Gabigol tá na sub não sei o que lá, é evidente. Eu colocaria o Giovanni machucado antes desse Williams. Não, mas eu vou te dizer um negócio. Meu Deus, sinceramente, de coração, velho. Com esse técnico aí, deixa os jogadores do Santos. Português, lembra bem. Messinho, Gabriel. Ah, não! Não. Quem? Quem parou? Quem? Zaidão maravilhoso. Azedão. Zaidão maravilhoso. Azedão maravilhoso. É evidente. Zão Santos. Foi seu aniversário ontem, Azedão. São Paulo. Parabéns pro Azedão. Parabéns pro Azedão. Tudo. Esse é chefe. Aí é chi. Chi pra caramba. Muito chi. Muito chi. Chance de é forte, vai ser uma discussão. É. Vão revelar o áudio do Aidá. Para! Vai ser complicado. Fala, seu duro. Bem. Qual que é a chance do Aidá e a Dilma se... Então, tá um monte tá de fora. Gente aí, né? Tem um Cunha... Tem o Aidar, tem eu perguntei, o Cunha, Aidar, Dilma. Olha, meu lindo. Tanta gente. Meu amorzinho. Lá. O negócio dele é com o tal de Cidira. É. O negócio do Aidar com o tal de Cidira. Mas vamos, vamos aos tipo fatos dele. De hoje. Qual que foi os fatos? Os fatos. Né? Vamos lá. Os fatos. Hoje o jornalista Cosme Rimoli, né? Colocou Cosme Rimoli na página dele, né? O e-mail, o suposto e-mail que o Ataíde... Eu falo suposto porque a gente não tem prova, né? Não sabe se é verdade ou se é mentira. É, eu mesmo tenho uma desconfiança com aquele e-mail, mas completa aí. Mano. E aí... Mas o cara nem ia expor isso se não fosse verdade, né? Sim, mas falando, a gente não sabe. Não, mas a gente não tem prova, né? Não tem prova. É suposto até que se prove. Eu não posso falar que se é verdade ou mentira. Eu não vi o e-mail original. Mas não tinha lá, aidar@st? Tinha, tá. Mas até aí eu faço na internet um pra vocês. Que era .kit.net. Ver se é bom mesmo. E isso é uma das coisas estranhas, porque é um... Tinha lá, aidar@etc, mas era num layout, assim, que eu não conheço em nenhum e-mail. A gente trabalha em empresas, e-mail todo dia, era um layout meio estranho. Peraí, você tá no mailing do São Paulo? Não, não tô. Ué, então como você sabe se é estranho ou não? Ah, não vamos pegar nesses pormenores. Vai, vamos falar sério. Estou falando que eu não sei. Peraí, deixa eu falar sério. O mano é gato mestre pra caramba. Nesse e-mail, né? Nesse e-mail. No e-mail. 45 e-mail. No e-mail, por exemplo. Uma das coisas que ele falava. Ele fala que realmente aí, que ele foi com um gravador, né? E o Aidar confessou tudo pra ele. E descreveu pra ele como é que fazia pra receber dinheiro de comissão na contratação de atletas, né? Que nessa gravação ele oferece o dinheiro pro Ataíde, que tá nessa gravação. Ele falou daquela empresa que tinha comissão e tal, e ele falou que isso aí era coisa do Douglas, que seria o vice de Marco Paulo. Certo. Ele fala também que a namorada do Aidara teria recebido uma comissão aí de 6 milhas, né? Caraca. Da Under Armour. Eu tenho. Então, tudo isso posto... dessa, hein? É. Hã? Eita, mas não resolve a vida, gente. Isso como já... não resolve a vida? Não, só se for a sua. Só se for a sua. A minha ajuda pra cachê, né? 6 milhões? Ajudar é uma coisa, resolver a vida é outra. Acho que resolve. Mas que resolve a vida? 6 milhões? Tá louco, tá resolvida a minha vida. Mas que não resolve a sua? Se alguém você quer comprar o quê, cara? Se alguém quiser tentar ver se resolve a minha vida, pode ficar à vontade, hein? Você comprou um apartamento aqui na praia. E aí, resolveu a sua vida ainda, Bá. Rache, nós vamos viver o resto da vida tranquilo, com 3 milhas. Você comprou um apartamento aqui na praia, louco, de apartamento aqui. Tem desde que você mora. É, o apartamento aqui, velho. Gente, vamos lá. Morar aqui no Jardim. Aí, depois de tudo isso... Vamos morar no Jardim Brasil, velho. Quero morar aí. Falou? Depois de tudo isso, o Ataíde lançou uma nota hoje ao jornalista. Sim. Falando o seguinte, que vai ter, que não pode apresentar nada, porque isso vai ser apresentado perante aos conselheiros do São Paulo, inclusive está marcada a reunião para o dia 22, certo. Né, que é um tempo gigante. Certo. Né? Ontem, o Aidar falou para os conselheiros que não vai renunciar, que não vai renunciar e que construirá um novo São Paulo, né? Oh! É. Oh! Então, agora a gente tem que aguardar os fatos, que é o seguinte, ou o Aidar renuncia antes dessa reunião, ou o conselho pode tentar, né, colocar ele para fora. Mas para isso, o conselho tem que ter 240 votos, né? 170 votos dos 240 conselheiros. Então, é difícil, 170 votos. É o que tá pegando ainda, Motinha, é porque não foi entregue ao Leco, que é o presidente, né? É o presidente do conselho. A fita que o Ataíde tem, ou pelo menos que supostamente tem, certo. Com essas declarações exatamente, aí do Aidar, assumindo toda a responsabilidade aí. E vai ser apresentado dia 22. Então, Motinha, antes mesmo de pensar em pedir para que o Aidar renuncie, eu acho que todo o conselho, não só o conselho, eu acho que os sócios do São Paulo e a própria torcida do São Paulo também, que ama o clube, etc e tal, tem que ficar em cima dessa situação para que isso não seja passe. Seja aprovado. Tá certo? De maneira impune. Lógico. Porque por mais que tenham aconselhado até o Ataíde para não externar isso daí, para resolver isso internamente. Mas eu acho tudo, que. Né? Mas é que tá, Motinha. Eu acho que esse tipo de conselho não é benéfico para o futebol. Por mais que o Ataíde até tenha tentado, ontem eu fiz uma crítica ao Ataíde aqui com relação. A ele ter sido até omisso, porque no próprio corpo do e-mail ele cita fatos aí e fala, porque a gente achou estranho quando o Aidar, ele pedia pra gente sair da negociação, que ele ia tocar a transferência de jogadores ou a contratação de jogadores, sendo que ele é o presidente do clube e ele tem um departamento que é justamente designado pra cuidar desse tipo de transação. O pessoal já começou a pô, mas por que ele tá pedindo pra gente sair, que ele vai tocar, ele vai assumir a rédea da coisa? Se já existia uma suspeita, ou se já tinham alguns indícios a respeito dessa situação, eu acho que eles demoraram demais para agir. Com relação a isso aí, eu até critiquei o Ataíde, porque quando você nota alguma coisa irregular e você permanece calado, você tá sendo omisso, você passa a ser coautor, Motinho. Mas, mano, sumiu... Você tem uma coautoria em cima desse fato aí. Você quase é cúmplice. Com relação ainda ao Ataíde, eu acho sim que é legal o que ele fez aí, de ter externado todos os problemas de São Paulo. Eu acho que a torcida do São Paulo, Motinha, ela tem que ter em mente que esse momento... Eu poderia estar zoando, mas se fosse no meu clube, eu gostaria que fosse assim também. Por exemplo, o campo hoje, as quatro linhas do São Paulo, passa a ficar em segundo plano. Eu acho que a torcida do São Paulo hoje tem que se preocupar muito mais com o que está acontecendo aí nos bastidores e onde estão colocando o nome do clube do que com o que está acontecendo aí na Copa do Brasil, o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Preocupar sim, mas a gente não pode fazer nada, né? Não, então, mas é que tá, tem que fazer. A gente não tem poder. Não, tem poder sim, você que tá na mídia, você tem que bater nessa Não, a gente fala, Tô falando, o torcedor comum não pode ir lá e destruir o clube. Não é isso, Motinha. O torcedor, ele tem poder sim, cara. Ele não tem voto. Não subestime o torcedor. O torcedor, ele tem que protestar sim. Agora é o momento do torcedor ir no estádio, no Morumbi, tá certo? É, vai pra torcer pro São Paulo, tem que ir pra torcer pro São Paulo, mas tem que ir lá pra cobrar, velho. Tem que ir lá pra exigir. Se de fato isso daí se comprovar, se o Ataíde tiver de fato essas declarações esperar, da IDAR, se ele apresentar essa prova contundente que ele diz ter, a torcida do São Paulo não é que tem que pedir, tem que exigir que o Carlos Miguel IDAR renuncie. Não, mas se ele apresentar, os caras tiram ele, mano. O se apresentar, Carlos... os caras tiram. Pretzel, pois não? Desculpa interromper. Quando entra essa vinheta, acabei é alguma coisa urgente, exatamente, né? Exatamente, né? Acabei de conversar com gente lá de dentro do Morumbi. Do São Paulo? Exatamente, né? O que aconteceu? Boa noite a todos aí, boa noite, Thierry Figueira. Quem é Thierry Figueira? Thierry Figueira? Thierry Figueira? É o Frajola. É o Frota. Ó, seguinte, tem uma informação de dentro do clube de São Paulo. Que diz o quê? Amanhã a piscina não abre. Não acredito. Você para o programa pra falar isso. Não, mas de dentro do clube, falar. Fala a verdade, né? Brincadeira. Tira o anzol da bochecha aí, velho. Por isso que meu programa só tá caindo com você lá. Fala a verdade também, né? Fala isso, outra coisa pra falar. Não, o Frota queria falar. Naquela hora eu só ia falar, mano, que assim, o Ataíde, talvez ele tenha sido omisso, como você tá apontando, e é uma coisa que deixa a gente na dúvida mesmo. Aliás, eu tenho dúvidas sobre o conselho todo. Assim, quanto de gavião que não deve estar ali só esperando o Aidar cair pra conseguir uma boquinha, né? Não sei. Mas o Ataíde, há pouco tempo atrás, quando aquele contrato com a Under Armour de mais de 15 milhões vazou e deveria cair como uma bomba, não aconteceu nada. Se o Ataíde sai pra falar tudo que ele sabe e também não acontece nada, não adianta. Então, porque é uma sucessão de coisas que aconteceram, Motinha, por isso que eu falo da omissão. É, começou com aquele negócio da comissão da namorada. Da Cinira. Aí... acobertaram, jogaram tapete por cima, passou, esqueceram. Não pagaram, né? Veio então... aquele outro lance também da Under Armour. Aí também, comentaram na época lá, pô, mas quem que é esse Jack? Recebeu, não recebeu? Aí não o Conselho recebeu. De São Paulo vetou aí a transferência da comissão, passaram por cima. Agora veio novamente esse episódio aí do Iago, o zagueiro aí, o Iago Maidana. Então isso é uma sucessão de coisas que acontecem, Motinha, que o Aidar tá sempre envolvido. Sim, e isso aí do Iago vai ficar bem pior, porque as consequências são gigantes pro São Paulo. Agora, a sorte de fato... que não tá indo pro campo. Não, mas, mas vai pro STJD, né? Não, tô dizendo assim. Ah, ainda não. Não tá então, refletindo no campo. Aparentemente, não. Mas isso aí se sobrepõe a tudo, Domênico. Porque, por exemplo, ontem o Dorival foi apresentado e, tipo, a mídia falou muito pouco sobre isso. Porque, meu, porque o mais importante é o que é isso. Agora, se tudo for provado, se tudo realmente tá aí... E eu acho que os indícios são esses, são verdadeiros. O Aidar não tem só que renunciar. O Aidar tem que ser expulso do São Paulo. Os conselhos têm que votar a expulsão num sócio desse. E eventualmente porque tem até ação criminal. Ele tá jogando o nome do São Paulo na lama, a imagem do São Paulo, tudo que o São Paulo construiu até hoje. Então, não só ele, quem apoiou ele, quem ajuda ele... Porque o seguinte... Ataíde também pode ser expulso. Sim, também. Muitos podem ser expulsos. Não, mas estão providenciando as imagens ali do hotel para constatar se de fato houve essa agressão que está falando. Então, se de fato foi filmado isso. Temos imagens. Ele na nota imprensa hoje, ele falou... Ele assumiu que bateu nele. Se tiver mesmo lá a imagem, ele é expulso. Não, e ele assumiu que... Mas ele é expulso? É, vamos votar pela expulsão. Está no estatuto isso. Então... Não tem herói nessa história. Na verdade, o Aidar devia ficar. O Aidar é um grande presidente. Não. Tá certo. Ó, tem que continuar, hein? Então tá bom. Mas se sumirem com a fita, tudo se resolve. Verdade, RG. Seu estádio 97 na Energia 97. Deixa eu começar aqui falando de Recubriplast. Vamos falar de Recubriplast. Olha, tá com uma cara de chuva aí. Tem muita gente que vem. Vai chover, vai chover. Porque tem muita gente, RG. Como você tem esse problema lá com a sua casa lá em Santa Isabel, tem muita gente que também tem o mesmo problema. Sim, sim. Problemas de infiltrações, problemas de goteiras, problemas de umidade. Umidade, velho. E quando fica esse tempo assim que vai chover, o cara fica desesperado. Apavorado. Ô, Domênico, eu tenho um problema de pinga terrível. Não, mas você pinga, não tem um problema. Mas olha aqui, você não pode ter esse medo, não. Não tenha medo mais da chuva, não tenha esses problemas todos, porque você tem que fazer o seguinte. proteger a sua casa. Se você proteger a sua casa com impermeabilizantes, recubre plástico, esses problemas todos evaporam, vão para o limbo. Não vai ter mais problema. Recubre Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É legal pra caramba. Olha, o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, RG. Olha só, 14 opções de cores. Que legal, né? Recubre Plast é o único com garantia de 5 anos, hein? Você que tá ouvindo aí no seu carro, nesse trânsito maluco, hoje eu peguei um trânsito desgraçado. Deve tava feio, feriadão, né? Véspera. Olha, você que tá ouvindo a gente agora, encontra Recubre Plast nas boas lojas do ramo. É só procurar lá, viu? Sim. Consulte também as lojas em www.sinteplast.com.br. Você ia falar, né? Sinteplast.com.br é o site. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu mandar um abração aqui para o nosso amigo palmeirense, seu João. Senhor João Palmeirense, João? Aí. É, João, João. Proprietário das lojas J.O.R. Tintas. Boa. Grande abraço pro seu João aí e todos também da Recubre Plast, tá bom? Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. Antes da gente partir, já vamos partir pro momento sem parar, hein? Boa. São três ouvintes na sequência. Devo dizer aos senhores que o Estádio 97 vem em nome aqui de Incorporadora Esser, construindo com valor. E agora sim, vamos ao momento sem parar. Vocês querem falar mais alguma coisa antes de irmos para os ouvintes? Não. É, o ouvinte que disse a frase mágica da Bozano, Domênico Gato. Ah, é verdade, Manu. Se vamos falar lá. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha o kit, né? Ganha o kit. Mas tem outro presente legal também, não tem? Tem também. O cara que fala, olá, viva a pegação. Ele ganhou o kit da Ola, muito bom, uma motinha pra poder dar uma salsichada. Um feriadão, kit, né? Kit, segundo mano, kit marreta. É kit marreta. Marreta atrás da árvore. Nossa, mas legal, é que é gostoso. É, kit olha, porrada. Olha que bonitinho. Vamos lá, momento sem parar do Estádio 97, porque daqui a pouquinho tem convidado, hein? Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir aí um barzinho com seus amigos? É. Use o app Sem Parar Táxi. Olha aí o Azuluba tocando aí, tem ouvinte pra participar aqui. 3284-7097, alô. Alô. Quem fala? É Xandão. Ô Xandão, tudo bom? Opa, tudo bem, rimou, né? Domênico? Ô Xandão, tudo bom? Você viu? Rimou. Bom. Fala a verdade, Xandão, tudo bom? Diga-se de passagem, tudo garotinho. Bem, aqui é Corinthians, Domênico. Dane-se. Aqui é Corinthians, pô. Aqui é Corinthians, fala a verdade. Aqui é a Guela, velho. Aqui é Corinthians, velho. É, o nome que é. Não perguntei. Primeiro que eu não perguntei nada. Domênico. Não. Pô, sexta-feira, Domênico. Não, mas essas perguntas têm que ser respondidas. Tem uma ordem, né? Tem uma ordem. Não, LG, tô errado. Tem uma ordem, né? Eu perguntei. Tem uma ordem esse troço aqui, bora. É, bota ordem nessa porra. Segunda é dia de Nossa Senhora Aparecida. O que tem? Dia de Nossa Senhora Aparecida. Padroeira do Brasil, né? E hoje é dia de quê? Hoje é dia de se respeitar os ouvintes. Hoje é dia de beijo na boca. Mas eu não tô desrespeitando aí o meu amigo aqui. Vai levar uma linguada nessa boca. Olha essa cara. Você foi mal criado. Ô, Domênica. Domênica. Vamos a outro ouvinte, então. Ô, Domênica. Você vai tomar uma linguada na boca hoje. Ah, vai pro inferno você, ô trouxa. Isso? Chama tua mãe. Já travei. Já pegou aqui? Então vamos ver aqui. Alô? Pegou a mãe? Alô? Quem fala? Felipe. Felipe do quê? Felipe Ferreira Soares. Felipe Ferreira Soares. Quantos anos, Felipe? 24. Ah, RG, mas aí, peraí. Mas o rapaz assumiu. Essa é da patrão. 2.4. É, mas a vida é assim. Você viu o ouvinte anterior? Sim. É. E Ferreira. Caiu a ligação. Sensacional. Vai pra que bloco, Carlão, essa daí? Eu não sabia o que ele ia falar. Vai então... pra que bloco essa daí? Vai que você vai ver o bloco que eu vai. Eu vou colocar na rede TV. Vai? E qual que é o bairro que você mora aí, rede TV. Rede TV. O Dom tá aí, o Dom Benjamin? Tá, o Donzinho tá. O Donzinho tá? É, o Donzinho tá aqui. Então, Jardim da Casa Pintada. Ó, oh, Benjinha. Jardim da Casa Pintada. Ai, ai. Ô, produção, onde fica essa pintada, produção? Ele já falou, ah, cada pintada, vou dar uma pintada em você. Tudo meu. Falei há 4 meses atrás que era casa pintada. Eu nunca vi uma pessoa tão ridícula que nem esse aí. Ô, velho, qual que é o time, hein? Tem muita gente no lá pintada. O poderoso Timão. Ah, é Corinthians, velho. Coringão. Que é na goela, velho, que é Corinthians. Ó, amigo. É onde? Na goela? Na goela, velho. É, eu tenho que lamentar aqui uma situação. Ah. É, É triste, cara. Você vai joar ou vai falar sério? Você vai falar. Olha o que você vai falar. É triste, eu lamento aqui. Quer trilha? Então põe trilha, quer trilha? Não. Você quer momento, sabedoria, Guilherme? Não, por enquanto ainda não. Muito triste. Segurar a audiência aqui. Olha, daqui a pouco vocês estão perto. Tô vendo aqui, viu, Domingo? Tá muito alto. Obrigado. Como sempre. Negócio seguinte, amigo. Eu lamento por três pessoas, tá certo? Sim. Que estão passando por uma situação muito delicada e não mereciam estar onde estão. Quem? Dilma? Gil, Elias e Renato Augusto. Ah. São três heróis brasileiros que estão aí. É verdade. É igual os heróis de Ururu. São três heróis brasileiros que estão aí, infelizmente, com um monte de pé de rato do lado. Momento fanfarrão! Eu acho que é verdade, e não mereciam estar lá, mas é verdade, Domênico Gato. Ele curte. Ó, por que eles falaram, não pediram, Gil, falaram, não quero ir? Elias e Renato Augusto, você não pode negar a seleção brasileira, porque você tá sendo um desertor. É igual aquele Rafinha, Zé Ruela lá. A Dilma devia pegar o passaporte desse maluco rasgado. Igual o Diego Costa, igual o filho do Maginho. Já tem muitos desertores, já viu, mandou um tempo pra cá. Muita gente anda virando as costas pra esse time aí. Então, mas o negócio é o seguinte, esses caras aí são desertores, não deveriam nunca mais pisar no Mano, Brasil, você que é um oráculo da comunicação atual, um oráculo. É, o Brasil deve temer a Venezuela na terça-feira ou não tem chabu? Não deve. Não deve? Sem terrorismo, gente. Sem terrorismo. Deve. Não vai sofrer nada. É, o Brasil, a derrota de ontem aí já estava na conta. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Porque quem conhece um pouco de futebol, quem assiste um pouco e acompanha na Copa do Mundo e na Copa América também, sabe que o Chile hoje, inclusive o Tititi Lelele, que os caras ficam gritando lá, tem muito mais time do que a seleção brasileira. Tem muito mais. E o brasileiro, ele precisa se conscientizar. Eu não sei se o nosso amigão aí, o ouvinte, concorda comigo ou não. Ele já vai falar a respeito disso também. Mas hoje o Brasil, ele precisa ter a noção que ele tá atrás da Argentina, ele tá atrás da Colômbia e tá atrás do Chile também. O Brasil, ele briga pela quarta vaga nas eliminatórias aí da próxima Copa do Mundo com o Uruguai e com o Paraguai. Tá certo? Aí você pode colocar de bandeja aí o Equador, essas porcarias todas aí. Mas o Brasil, ele vai brigar pela quarta vaga com o Paraguai e com o Uruguai. Você concorda comigo, amigão? Ou você acha que o Brasil pode brigar lá em cima, lá com a Argentina, com o Chile e com a Colômbia? Olha, cara, eu acho assim, o Brasil, ele tem um bom time. Eu não acho que o Brasil tem um mau time. Eu acho que ele só fica hoje atrás da Argentina. Ontem perdeu pro Chile, mas eu acho que a culpa é do nosso treinador. O nosso treinador, cara, ele é muito ruim, cara. Se fosse o Tite ontem, tenho certeza que o Brasil teria ganhado. Porque, cara, o Ricardo Oliveira fez dois lances que o Hulk no jogo todo não fez nada. O Ricardo Oliveira chute forte pra fora também. É, entendeu? É, o Ricardo Oliveira fez na primeira jogada dele quase fez um gol, entendeu? Então acho que ele demorou muito pra mexer. E pra mim já tinha que ter entrado o Ricardo Oliveira. Fazendo o papel de advogado do diabo, RG, já vou te dar a palavra também. Mas é o que eu falei a respeito do Hulk. O Hulk, RG, eu também acho que hoje ele é inferior ao Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira tem a qualidade de centroavante que o Hulk não tem. O Hulk é aquele jogador mais pro lado de campo. Ele tá ali meio que quebrando um galho fazendo às vezes centroavante. Mas o Hulk, em todos os momentos aí que o Dunga colocou o cara pra jogar, inclusive nos amistosos, que é a referência que o Dunga tem pra falar a respeito do Hulk, o Hulk foi bem, ele fez gols. Então é complicado, é aquele negócio da convicção que eu falei que o treinador não abre mão. Você não acha, RG? Eu concordo com o ouvinte no que ele disse e digo mais. A gente precisa parar com essa coisa de amistoso. Amistoso é uma situação para o cara ver, testar, entendeu? Para o cara corrigir. É isso que tem que ser feito. Do 7-1 que nós tomamos para cá, já se passou um ano, gente. Porra, não aconteceu nada na seleção brasileira. A base dela é idêntica. Voltou o mesmo time da Copa pra dentro de campo com 3-4 mexidinhas. A base é igual. Pô, pelo amor de Deus. Quer dizer, não fizeram absolutamente nada. Então, o Gil é um bom jogador? Sim. E porque é um bom jogador foi convocado? Sim. Então o Gil tem que estar jogando, gente. O Gil tem que jogar. Não é bom jogador, RG. O Entendeu? Gil é o melhor zagueiro do clube. Não, e agora, sem brincadeira, do lado do Miranda pode ficar bom, porque o Miranda joga muito, mano. Então, o Miranda joga demais. Então, Gil e Miranda, pra mim é o ideal. Pode, não sei se será, mano. Mas, mas o bom da dupla aí é o Gil. O Miranda é a segunda voz. Não, entendeu? Acho que é. Não é, não, mano. Não, não, mas não importa. O que eu tô dizendo é o seguinte: uma nova dupla. Gil e Miranda pode vir a ser uma baita zaga. Ué, por que não? Claro que pode. Mas você só pode saber isso se você, Pôr pra jogar. Lógico, botar o cara pra jogar. E outra coisa, RG. Porra, não é simples. Só, não é só dupla de zaga. Com todo respeito, Luiz Gustavo e Fernandinho. Eu tô, dando um detalhe. Tá falando dos dois. Agora, qualquer dupla de zaga, se você não tiver bem protegido, vai estourar em cima de você no mano a mano. Se você não tiver dois volantes, com todo respeito a Luiz Gustavo e Fernandinho, velho, não dá. Você tem que mudar. Na minha opinião, você tem que mudar o meio-campo inteiro. Então, Desde que o mundo é mundo e que o cara trouxe aquela meia bola pra fazer o futebol. Se sabe que importante num time é o meio-campo. Como é que um treinador não tem a sensibilidade de ver durante o jogo que ele tem um. O cara tava entregando, ele tava jogando a favor do Chile. O William tava com medo do chileno. Oscar com a camisa amarela ontem, ele jogou contra o Brasil. Ele ficou amarelo. O Oscar tem um problema, RG, que é ele só tem a perna direita, você reparou? Ele cai pra esquerda, aí na perna esquerda não serve pra nada. É o Wagner Montes, pô, que só tem a perna direita. Mais um amigão. Opa. E agora, falando a respeito aí do Campeonato Brasileiro, cara, o Corinthians ele tem 5 pontos de vantagem com relação ao Atlético Mineiro, mas ainda nós vamos ter um confronto direto aí com o Galo, cara, na 33ª rodada. Até lá, você acha que o Corinthians ele vai conseguir manter essa diferença de 5 pontos ou mais, ou você acha que essa diferença vai cair? Não, acho que vai conseguir manter, Eu acho que a gente vai arrancar um empate lá do Atlético Mineiro. Só que todo mundo tá falando desse confronto, mas na penúltima rodada, dependendo ainda do decorrer do campeonato, o Atlético Mineiro tem o Grêmio, se não me engano. Pedreira também, né? Eu acho que quem pode encher o saco nessa disputa é o São Paulo. O São Paulo tem o Atlético aqui e joga contra o Corinthians também em Itaquera. Eu vou falar, então, cara, do jeito que tá o campeonato, eu acho que tá chato. Eu quero que a diferença de pontos entre Corinthians e Atlético Mineiro até a 33ª rodada esteja em um ponto. Eu vou lembrar disso, mano. Um ponto, mano. Eu ia perguntar isso. Você não acha perigoso? O Corinthians perde pro Atlético. A vida é legal depois assim, depois tem mais quantos jogos? Depois do Atlético. Tem mais 5. Então, já rodar 33 pra 38. O título fica em risco? Vai ficar super legal se perder. O Corinthians só depende dele. Eu tô torcendo pra a diferença de pontos. Não, seja sério. Ué, óbvio que eu tô sendo sério. Seja sério. Ué, o negócio é o seguinte, Monte, quando eu vou pro Nordeste, testa. Mano, quando eu vou pro Nordeste lá, o cara chega no bug lá, é com emoção ou sem emoção? Fala, com emoção, mano. Capota essa porra desse bug aí. Não, mano, acho que, mano, você não que fala assim, isso. Eu falo sim, falo mano, sim. Acho que você já tá com medinho e já tá se adiantando. Onde? Imagina. O negócio é o seguinte, o elenco que o Corinthians tem, cara, E na boa, a bola que o Corinthians tem jogado é pra encher os olhos de qualquer europeu. O Corinthians ele não deve nada em termos de futebol jogado, tô falando sério. Tá na Champions League. Vamos jogar Champions League, não fala a verdade, não fala isso aí no passado. Não, para. É o futebol pragmático, mas não é o futebol objetivo. Bonito. E objetivo. Mas não é bonito. Lógico que é. Não é. Lógico bonito. Que é. O Corinthians ele joga bonito. Não é bonito. Não, pelo contrário, o Corinthians ele joga o futebol bonito. Quem joga bonito. Mais bonito atualmente é o Santos. Que bonito, olha a posição do seu. Ah, isso você falou bem. O negócio é o seguinte, você tem razão. O negócio é o seguinte, o Corinthians ele joga um futebol pragmático, tá certo? E objetivo. Mas isso não quer dizer que não jogue bonito. Não joga. O Corinthians, ele mescla jogadas de classe com jogadas objetivas e com jogadas, Motinha, em direção ao gol. Repare, que vocês olham pro futebol do Corinthians, vocês olham com aquele olhar anticorintiano. Não, nada a ver. Vocês não sabem ver mérito no Corinthians. Vocês não enxergam mérito na campanha do Corinthians. Eu tô falando, o Santos joga um futebol mais bonito, eu acho. Não é porque o Santos, você não tem o ódio que você tem do Corinthians para com o Santos. Ô, rapazinho, eu olho com um olhar bem imparcial e digo uma coisa. O Atlético Mineiro com que olho? Vou te mostrar o olho que ele tem. Opa! Vou mostrar pra ele. O Atlético Mineiro, ele teve uma baixa muito séria. O Leonardo Silva, se não voltar a jogar, ele foi operar agora, não sei se volta. Se o Atlético Mineiro perdeu o Leonardo Silva, o reserva é o Ed Carlos. E aí complica. O Atlético tinha. O Atlético tem um bom time. O Ed Carlos foi campeão do mundo. Mas campeão do São Paulo. Mas é horrível. Meu Deus do céu, esse cara é o campeão do mundo do São Paulo, velho. Você tem uma ideia, a fase do futebol brasileiro. Enquanto tem cara lá no Barcelona, lá falando, puta, o Messi não vai jogar. Enquanto tem outro lá falando, puta, o Cavani não vai jogar. O Ibra não. O Messi não joga. O outro me vem aqui e fala, o que fez o Atlético cair de rendimento... Não, vai fazer ainda. Leonardo Silva. É lógico. Fecha a porta do futebol brasileiro. É bom, zagueiro, tira o Gil do Corinthians. Fecha a porta do futebol brasileiro. Tira o Gil do Corinthians, Gil. O Gil vai jogar Edu Dracena. Analisar com essa base. Campeão de Libertadores. Tá bom. Felipe, mande seu abraço pra quem você quiser. Vamos lá. Quero mandar um abraço aí pra... queria mandar uma moela pra minha mulher, Daniele. Boa, hoje é sexta-feira de mostrar a cabeça do bacalhau, hein, velhinho? Uau! Bora! Deixa eu mandar um abraço aí pro meu cunhado também, que me apresentou o programa. Tenho 2 anos que eu ouço vocês. E ele apresentou a sua mulher também ou não? Não, não. Minha mulher eu conheci mesmo. E... na balada, né, safado? No banco. Queria falar aí que vocês são sensacionais. Sensacionais. Eu gosto muito aí do RG. É nóis, gosto muito aí do Domênico, que é o cara mais imparcial. Não, velho. O programa tá tão bom hoje, você quer estragar o programa. Não, velho. Vocês não podem desrespeitar o comentário Eu vi o último ouvinte que você fez com ele. Todos os outros ouvintes. O ouvinte que caiu, eu vi o que você fez. Não vai desrespeitar aqui, não. Aqui vocês não vão desrespeitar. Tá bom. Deixa ele achar e ele acha e ele tem razão. É isso aí. O Mano também é o cara da hora, eu acho os sensacionais comentários dele também. Aí, muito obrigado, mano. É nóis, mano. É nóis, Marco. Mano, eu vou dizer pra você, nós dois agradamos a todos. É verdade, obrigado. Ah, ele falou que gosta de mim, tá louco? Tá, mas então. Você, o Sombra também é um cara muito bom. Meu, obrigado, meu. Obrigado, meu. Daqui a pouco eu vou entrar, meu. Ah, meu, eu tô bebendo. Então vamos. Onde que o Sombra tá, o Sombra? Ué, não entendi. Tá mamado, Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, mas tá lá, madeira de Barcelona. Posso cantar? Posso cantar? É uma madeira legal. Eu posso cantar, meu? Fala, Simão é o. Tibão é o. Ah, meu, tô é isso, louco. Tá bebendo, Tibão é o. Tá bebendo? Ah, fala, velho. Ô, Domênico, tá atrasado, meu. Manda. O Rude também é um cara sensacional, gosto muito das imitações dele. Então fala assim, ó, bate no peito que você tá falando igual Tiririca. Cara. E poderia fazer um merchan, hein, gente? Manda. Fala. É. Ola Viva Pegação. Boa, mano. Vem um kit top da Ola, mano. E só a Bozano me garante o barbear fenomenal. Só a nova linha, né? Qual só a nova linha Bozano me garante o barbear fenomenal. Ganhou o kit. Boa. Levou os dois kits. Falou. Abraço, beleza, levou. Beleza, abraço. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Valeu, meu irmão. Obrigado. É, esse é o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Mais ouvintes participando aqui, ó. Alô. Perder pro Equador. Oi. Filho. Quem fala? Alô. Quem fala? Alô? Quem fala? Ô, fala, Domênico, beleza? Alô? Beleza, quem é? É o Rafael. Ô, Rafael, Rafael do quê, hein? Oi, desculpa, não vi. O nome completo. Alô? Rafael Medeiros. Melheiros. Medeiros. Ah, Medeiros, tá bom. Meu, que conversa de louco. Hein? Quantos anos você tem, Rafael? Eu tenho 31. RG 3.1. Hoje, RG, a novela ontem que começou depois do jogo. 3.1. É. Ferrara Globo, perdeu o jogo para a novela. Perdeu, velho? Que coisa. Morra, fela da puta. Mas eu, começou quem? Que hora? A novela depois do jogo. Depois. Do jogo. Quase, quase meia-noite. O comendador ficou bravo. Mas o Domênico, o nome dele me lembra uma situação. Agora, com essa crise, não. Mas antes, tava, até que tava legal. Quer dizer, na época do meu governo, essas coisas. Meu governo, as coisas eram melhor do país. A gente vendia as coisas, ganhava Medeiros, entendeu? Muitos Medeiros. Ah, muitos Medeiros. Sensacional. Foi boa essa. Boa. Gostou, Zedão? Boa, Zedão. Boa. E qual que é o bairro que você mora, Rafael? Eu moro no Jardim das Nações. Jardim das Nações. Amigo. E qual que é o time aí? Aqui é Tricolor. Tricolor! Vamos! Tricolor mais querido! E aí, amigão? Na minha época eu não apanhava. Só o Thierry Figueira que tá empolgado. Eu não apanhava. Aqui é o Clube da Fé. A gente acredita até o fim, Rudy. Não tem erro. Ah, aqui é o Azedão, pô. Mas tudo bem. Aqui é o Azedão. Clube da Fé. E aí, amigo? O que, que a gente vai fazer, hein, velho? Não faz, meu Matinho. O que se faz nessa situação? Mas como é que foi? O cara chegou com o gravador lá e... Ele diz o seguinte... Com fita? Gravador ainda com fita? Que ele sabia, ele gravou tudo no sábado, que não foi no dia da porrada. Um dia, no sábado ele gravou a conversa e que ele conseguiu tirar tudo, né? Eu tô explicando, viu, amigão? Tô explicando a conversa do Ataíde coisa com de filme, isso o Aidar. A audiência rotativa do rádio. Então, e ele conversou... E ele conseguiu que o Aidar falasse pra ele o que ele tava fazendo. Tudo que tava acontecendo. Ele tava pegando, ganhando dinheiro, onde tava indo, quem tava ganhando. Ele arrancou uma confissão. Exatamente, certo. Ele gravou tudo. Um abraço aí pro Alfredo, hein? E na segunda-feira, o que aconteceu foi, dizem que a história que envolve aí um outro jogador, que o Ataíde não queria esse jogador, e a discussão foi que o Aidar teria falado na hora que entrou alguém na sala... O Aidar falou, não, mas quanto você quer? Quanto você quer de dinheiro? Quanto você quer? Não, não vou... E aí, quando entrou alguém na sala, ele falou, não, eu não vou te dar dinheiro, não. Você tá querendo me subornar. Desconversou quando entrou alguém. Não, isso. Não. Acusou ele. Fez insinuar que ele... Ele tava querendo dinheiro. Foi aí que ele partiu pra cima. Então, mas tudo bem, Maltinha. Isso foi, já foi entendido. Então, foi dessa maneira que conseguiu gravar. Não. Agora, o lance do e-mail. Como é que pintou esse lance do e-mail que tá esse buchicho? Não, o e-mail é o seguinte. O jornalista Cosme Rimoli lançou o e-mail no blog dele, na íntegra, né? E nesse e-mail ele fala... Mas esse e-mail não é o que não, é, não vai aparecer, só vai ser mostrado, é isso? É, para o conselho. E como é que o cara conseguiu... Não sei, ninguém sabe. Como é que o cara conseguiu acesso à íntegra desse e-mail? Consegue, é boa pergunta. Consegue, não, porque ele mandou o e-mail pro... O Ataide mandou o e-mail pro Aidar e para mais uma pessoa que eu não lembro o nome agora. Que é um cara... Você consegue. É que assim, se o Ataide mandou, ele pode ter encaminhado depois para alguém do conselho, que aí encaminha para alguém. Alguém mostrou para alguém, exatamente. É, então, a minha produção que armou isso aí é forte. E, amigo, o que você tá achando desse todo esse momento do São Paulo? E o que diz a namorada? O que disse a namorada? Não disse nada. Não disse nada. A reportagem tentou falar com ela, ela falou, ah, daqui a pouco eu ligo pra vocês e explico tudo. E sumiu. Sumiu. Sumiu. Ela teria ganho 6 milhões de... Entendi. Teria. Mas deu nota ou não? Não, né, mano? Não. Hein? O momento aí é crítico, né? Você já viu o São Paulo? Nunca passou por isso. Exatamente. Sempre foi... O exemplo no Brasil e... Rafael, baixa um pouquinho o volume do rádio, por favor. Opa, já baixei. Dá pra ouvir? Tá. Tudo bem. E... Não, o São Paulo não merecia estar passando por isso. Eu acho que a diretoria não está seguindo os exemplos das diretorias anteriores. E o que, que a gente vai fazer agora? Porque o São Paulo está indo para uma semifinal aí. Você acha que vai contaminar o grupo essa história toda? Porque está com Doriva, né? Chegando aí, o Doriva que fez história no São Paulo, ganhou dois títulos aí com o Vasco e com o Ituano. Com o Ituano. Com o 10 como Christian Mendingo. A expectativa toda, Mota, é que dessa vez com o elenco um pouco melhor, o Doriva consiga fazer um futebol melhor, né? Ele estava muito animado na apresentação dele, eu vi a apresentação dele hoje. Ele estava muito animado, estava muito feliz por estar voltando ao São Paulo, né? Ele tem uma história gigante no São Paulo, isso tem que se considerar. Mas está vindo num péssimo momento, né? Não sei se ele vai aguentar. O Claudite, porque é o seguinte, não há blindagem de nada. Que não espirra a merda. Porque não tem ninguém, não existe departamento de futebol. Hoje só existe o Aidar. O Doriva não, mas e quem o time. Mas quem vai fazer esse elo aí é o tal do Quimelo. Agora eu vou falar uma coisa pro senhor, que também não sei se é grande coisa. É o Quimelo Rego. Agora, boa, Aguinaldinho. Agora eu vou falar uma coisa. O que esperar do Doriva, principalmente pros dois jogos contra o Santos, e acho até que ele faz isso de forma correta. Ele vai tentar fechar o time do São Paulo, que é a praia dele. Ele conhece muito bem o Santos, que enfrentou várias vezes o Santos em até mata-mata. Ele vai tentar fechar e conseguir ou ganhar o jogo aqui no Morumbi de 1-0 e lá pra Vila buscar um empate. Tá, ele vai tentar fechar o time pra chegar na final da Copa do Brasil. Pode até ter sucesso, porque é um mata-mata. Mas não espero que o São Paulo vai jogar a bola, não. Ele vai fechar, vai retrancar e tá sendo contra-ataque, cara. São Paulo não vai jogar um time bonito de se ver jogar. Esse ano, não mais. Ele tá, inclusive, trazendo o fisioterapeuta dele, né? Ah, São Paulo, é. Tá trazendo. Hoje o cara já se despediu lá do Ituano. Também. O Doriva treinou hoje e tem um projeto de escalação aqui pro primeiro jogo contra o Fluminense. É um esboço. Fala aí, Frajola. Esboço, exatamente. Lá na frente temos Luiz Fabiano com Ganso, Alexandre Pato de um lado, Rogério do outro, imagino. Bom. Hudson e Thiago Mendes na volância. Na volância é importante. E atrás temos Rogério Ceni no gol, claro. Bruno na lateral direita. Breno e Luiz Eduardo, os dois voltando de contusão. O Breno já, pelo jeito, não vai ser mais volante, né? Doriva não vai ficar inventando igual o Osório inventava, infelizmente. Mas o Breno tava muito bem nessa posição. Tava bem. E na lateral esquerda, começou com o Carlinhos, que já sentiu pra variar, e aí voltou o nosso amigo. Tem jeito, né, velho? O Carlinhos, quando ele calça, super interessante. Ô, Thierry, Reinaldo. Eu queria passar uma pergunta pro Thierry. Ah, senhor. Deixa eu botar o fone. Tudo bem, senhor? Você viu o outro que teve aqui? Ah, o que foi? O Cadu? Não, não ouvi. Não ouviu? Não ouvi porque eu tava trabalhando. Você tava fazendo o quê? Eu não tava. Eu não sei, que dia que foi isso? Eu não sei, mano. Eu não sei. Você não escuta o estádio? Não, escuto. Tem dia que não dá pra escutar. Se desse pra escutar todo dia, eu estaria escutando, não estaria aqui, não. Você vai viajar? Calma. Ô, Chuveiro, fica calmo. Mas você não ouviu. Você não ouviu. Depois eu volto. Você não ouviu o programa? Não é tão grave quanto o Neymar que falou que não viu o jogo do Brasil ontem. Não, não é isso. É que eu tava trabalhando. Tu mesmo sabe, quando eu comecei em rádio. Ah, você sabe. Eu ouvia ele que eu comecei. Ouvia quem que você via? Ó, é o seguinte. Soma Dorivo, Thierry, presta atenção uma coisa. Depois usa o Bozano lá pra dar uma tirada aqui do meio, viu? Entendi. Rapidinho você dá uma passada. A pergunta é a seguinte. O Doriva, que veio do Ituano, inclusive que tirou o Palmeiras, ganhou do Santos na final, não foi isso? Foi perfeito, dois anos atrás, que inclusive dois anos atrás eu passei as férias em Santos, é muito gostoso. Mas ali em na São Paulo, a gente vai andando tudo. Não, vamos que falar. Tem que ver, porra, suas férias? Não, vamos cacete. Falar, eu tô dizendo, o São Paulo é uma cidade boa, agora o ano novo aqui na Paulista é perigoso, eu passei um ano, tava tocando Rodriguinho... Tava tocando negócio da chimbinha. Não. Mas o que tem a ver tudo isso, gente? Não, eu vou gente. Fazer a pergunta do São, do Doriva. Ah, tá. Por que que o nariz dele é tão gordo? O que tem a ver isso? Não, isso é importante? É, nariz do Tony Torrado. Para, velho. Ai, cachete, velho. E você acredita em título, São Paulino? Com esse momento que o São Paulo tá vivendo? Eu acho que a Copa do Brasil a gente tem uma chance, entendeu? Se não colocar o Reinaldo na lateral, já ajuda. Reinaldo treinou hoje, amigão. Eu Carlinhos... preocupo com isso. O Carlinhos falou dele ir pra lateral, ele machuca. Não dá pra entender. Entendeu? É a posição de vidro, de origem dele e quando falar, vai jogar na lateral. Ah, o pior, sente a perna. O pior, desculpa cortar. Puta, de o pior, não, isso agora é azedou. O Pirlo. Foi só falar que ele é Palmeiras, ele se machucou. Machucou? É que mas você falou de ô, São Paulino, só uma coisa. A teoria que eu sempre tive é o seguinte: o problema não é o Carlinho de ponta direita ou o Carlinho lateral. O problema é você ter o Carlinho no time. Mas é ruim. Mas de ponta ele foi ruim. Não, ele é ruim, o Carlinho. Foi o Cacá Estreia. Parece que ele tem anemia, ele não tem força na bola. Se quiser, que vem não estará lá. Ô, Boto. Oi. O Kaká estreia quando? Hã? Que Kaká, você tá maluco? Tá louco. Você falou que ele tava voltando. O Kaká tá lá em Orlando. Tá bem pra caramba. Um abraço pro meu amigo Orlando do Salgueiro. Rafael, manda seu abraço pra quem você quiser. Estamos no momento sem parar. Vamos lá. Mandar um abraço pro Fernando e pro Wesley da Via Varejo aí. Ah. Pro Edson e o seu Vicente da Bombril. Edson. Edson, corintiano chato pra caramba, meu. Sempre, um dos mais chatos que eu conheci. Nenhum corintiano é chato, velho. Imagina, não. Nenhum. E o Fernando da Via Varejo é um palmeirense mais chato que o Domênico. Não, esse não. Esse é gente boa, esse é gente boa. Mas que o Domênico não dá, hein? Bacana, gente boa, gente boa. Então tá bom. Tá, tchau. Falou, Rafael. Falou. Um grande abraço. Tchau, obrigado. Um abraço. Esse próximo. É o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com o hashtag sem parar oficial. 3284-7097, alô. Alô. Quem fala? Opa, puto, não acredito, mano. Não acredito. Desliga e liga de novo pra ver nem se pensar, consegue. Nem pensar. Desliga nem aí, pensar. Cara. Tô tentando muito. Mano. Manda o nome completo, velho. William Oliveira dos Santos. William Oliveira dos Santos. Quantos anos, cara? 32. RG 3.2. Hoje. Ah, hoje, amanhã. Sempre. Eu prefiro a Ferrari, velho. Ferrari? Por quê? Ele é o William. Sensacional! Não entendeu, cara. Pra variar. Que momento. E qual que é o bairro que você mora? O Dom não tá aí, né? Tá o Domzinho. Tá o coral de Dom, vai. Se você quiser, tem até o coral. É. Amigo. Vila Joaniza. Joaniza, um abraço pra minha prima Joaniza. Ô, produção. Não tem ninguém com esse nome, Joaniza, mano. Vila Joaniza. Joaniza City. Eu morei aonde, produção? Na Yerbank Sajiquian. Na Yerbank que eu morei, velhinho. Amigo. Na rua de casa, praticamente. Eu falei há 4 meses atrás, eu falei. É, que eu morei. Não dá pra forçar o Benjamin que vira o Casagrande. Igualzinho. Que trouxa. Amigo. Se eu fizer mais uma sílaba, vira o casão, é. Ó, velho aí, o time. Meu, triste, porém... Nunca deixará de ser um Palmeiras, aí, trouxa! O que é isso? Tá louco? Palmeiras tem esse... Tá louco? Trouxa! É um lindo... Tricolor! O mais querido do mundo. Com certeza. A torcida não tem nada a ver com essa história, no sentido de que não pode opinar, pode pressionar, né? Mas nesse momento nós temos que apoiar o time e continuar sendo tricolor, gente. Olha, nesse, eu acho, tipo assim, que nesse caso, assim, eu tive um chefe que falava assim, quando a gente tem um problema, a gente não pode apagar o incêndio. A gente tem que apagar o fogo. Nesse caso, o time é o incêndio. Qual o foco? O foco é a diretoria. Se não acabar com a diretoria, se não fizer nada com a diretoria, vai continuar desse mesmo jeito. Pode colocar o melhor time do mundo, que vai continuar do mesmo jeito, que a diretoria vai vir fazer alguma coisa de errado, que vai respingar no time e o time não vai jogar. Pode colocar quem for, não adianta, não é técnico, não é jogador, tal. Lógico, vão jogar, tal, pode fazer alguma coisa, de repente, assim... Eu tava até pensando agora, antes de entrar, será que seria bom o São Paulo ser campeão? Pô, mas ser campeão sempre é bom. Não, no sentido... Eu entendo o que ele tá falando. Sim, ele tá falando assim que isso vai maquiar. Vai maquiar a história, porque muita gente vai falar assim, tá vendo? Mas foi campeão com ele e tal. Exatamente. Mas eu acho que... E aí vai apagar um pouco o foco. Não, olha, a questão toda aí pra mim está na prova da Ataíde. Ponto. E se for confirmado, é um caso verdade, de polícia, velho. Se ele tiver o gravador, se ele tiver a conversa gravada, se ele polícia. Conseguir provar, tá resolvido. Porque ele vai chegar lá no conselho, vai apresentar para os conselheiros, vai ligar o gravador e vai falar, aqui está a conversa que eu tive com ele. E nesta conversa, aparece, segundo ele, o Aidar falando de todas as comissões que levou, do dinheiro que estava... Será que existe isso mesmo? Não. Peraí, a gente não sabe, então, né? Supostamente sim, porque ele mandou um e-mail, que apareceu o e-mail hoje. Então tudo é supostamente. Ele mesmo lançou uma nota oficial hoje. Eu seria um spam. O senhor Ataíde, e que ele fala que algumas coisas que a imprensa está falando são verdades, outras não. Então, exato. Nós não temos ideia até onde é verdade e então o que é verdade. Já que ele se manifestou, Motinha, por que, que ele não falou isso, porque ele, isso é verdade, não. aquilo? Então, ele fala na nota que não falou e não vai, pode falar para a imprensa agora, porque primeiro ele tem que falar para o conselho, porque tá a história é do São Paulo. Ele trabalha no São Paulo, ele trabalhava, né? Porque hoje ele foi exonerado. Assim, não dá pra saber que, com certeza, tudo que o Aidar fez, que deixou de fazer. O que dá pra saber com certeza, que é um fato, é que agora o Aidar tá totalmente isolado. Não, ele tá, não tem apoio de ninguém. Nenhum diretor. Ele não tem governabilidade. Agora, Frotinha, você foi bem agora. Agora, Frotinha, vou falar uma coisa pra você. Ele não tem quando, ninguém que apoie quando, ele. Quando o Aidar chegou... Ele ofereceu cargos a várias e pessoas. Ninguém quis. Mas aquele cara lá, não vai, ô? O Leco, Leco... Não vai, não. O Leco é o seguinte... gostoso quanto... Mas o Leco não é aliado cantar. Dele. Não, mas gente, cantar música. Ó, ele é presidente assim, do conselho. Pra entender uma história, você tem que começar a contá-la bem lá atrás pra você chegar a uma conclusão aqui. Quando o senhor Aidar entrou, já o Muricy já foi o primeiro incomodado que ele foi exposto por esse senhor de uma forma dura, saiu brigado. Aí passou algum tempo, ele cutucou lá o Paulo Nobre com o negócio do caso do Allan Kardec. Aí um tempo mais depois, aquele CEO... Ele arrebentou o seu Aidar aqui, inclusive entrou no ar aqui o senhor. Passou um tempo, agora seu Ataíde. É muita coisa. Agora Osório. Seu Osório. Velho, eu tenho uma teoria na minha vida que eu não mudo nunca. Quando o mesmo cara briga com um monte de gente em vários lugares diferentes, é porque o problema é o cara. Concordo, não são o resto. Esquece, o cara tem algum problema. E quem apoiou ele também. Tá certo, né? E quem apoiou ele colocou ele lá. Aonde vamos o cara vai é uma encrenca, cara? O cara arruma encrenca com todo mundo? Quem é o bom? Eu vejo cara? Muita gente falando. Ah, não, mas errado, olha, então, que né? Saudade do JJ. Gente, não vamos esquecer que quem colocou o Aidar lá foi o JJ. Eu errei, cometi um erro. Traindo o Leco. Um monte de fotinho deles abraçados. Tem todas as fotos que eles apoiaram. Um apoia o outro. Né? Então, vamos esquecer muita coisa. É igual o JJ, não acontecia isso. Olha, eu respeito comigo aí. Não me coloca do lado desse gordo aí. Ah, deixa os gordos. Não, Domênico, é brincadeira, eu te amo. O que você tem contra os gordos? Deixa os gordos. Contra os gordos não tem nada. Contra esse. E você, e vamos pro futebol. Você acha, o São Paulo tem alguma chance? Na Copa do Brasil, você acha que pode sair respingar essa confusão toda? Chance tem, né? Porque São Paulo é grande, né? Então, por time grande assim, é difícil, é. É, então assim, e como o Sombra sempre diz assim, sempre tem esse tabu, né? Então, esse ano aqui é o tabu que vão ganhar dos Sardinhas. Nossa. E vão ganhar tem que tentar ganhar, né? Vai ganhar de quem, velho? do Sardinhas lá. Ah, mas o Santos usa mesmo. Sardinha, cuidado, né? Cuidado pra não atravessar a espinha de novo na garganta, hein? O chefe lá, o Aidar que falou, né? Sardinha vai comer peixada. O apesar que... tem meus sobrinhos, meus irmãos mais velhos, meus sobrinhos são todos santistas. Ninguém entendeu nada que você falou. Meus sobrinhos e meus irmãos mais velhos são todos santistas. Hoje a chance do São Paulo na Copa do Brasil, ela é exatamente de 25%. Não, só, você calculou? É todo mundo é 25, são 4 times. Ah, Rigério Tristão Garcia. É 25. Ó, quatro times. A chance do São Paulo passar o Santos é a mesma do Vasco chegar no G4. Eita. Vamos imaginar o seguinte, 1-0 aqui e um empate lá na Vila. É difícil? Não é difícil. Mas a chance do São Paulo, sabe qual é? Vou te falar onde está a história. A história da Copa do Brasil... A história da Copa do Brasil passa por uma história. Uma outra história. Que é a história... Você tá isso? Bem, manda? Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu acabar. Posso falar? Pode. Posso? Posso? Pode. Esse caminho... A história da Copa do Brasil passa por outra história. Esse caminho é a história do Rogério Ceni. Esse caminho não tem volta. É a história do Rogério... Você não deixou acabar de falar, pô? A história do Rogério Ceni. E tu é do Medigo, I said, do. É a aposentadoria do Rogério Ceni. Eu tenho uma teoria pra isso também. Eu acho que o time tá fechado com o Rogério Ceni. Eu acho que o pessoal tem esse vínculo. Meu Deus do céu! O pessoal tem esse vínculo. Vínculo com o Rogério Ceni. E ele vai ser aposentado com o título. Sabe, eu acredito nisso. Em cima disso, se o futebol fosse realmente justo, porque o futebol é injusto, a gente tem que colocar que o futebol é injusto. Se o futebol fosse justo, esse ano que teria ser o ano do Rogério. Por tudo que ele já fez, é uma pessoa que merece terminar com o título. Infelizmente vai ficar em segundo plano, né? Até a festa do Rogério. Exatamente, conseguiram estragar o último ano do Rogério. Até a festa do Rogério os caras conseguiram estragar. E essa história que ele vai ser comentarista da Globo, hein, mano? Pode ser, dizem que pra mim. Ele e o Galvão juntos, mas melhor, tranquilo. Melhor ir pra Band, no lugar do Neto. E quando tiver um jogo ele e o Milton Leite? Imagina, vai ser bacana, imagina o Galvão cortando ele no comentário. Imagina. Ah, mas eu acho que o Rogério ele não vai querer assumir esse posto de comentarista televisivo agora, não. Ele vai dar um tempo. Acho que o Rogério, possivelmente, depois que ele encerrar a carreira, ele vai pros Estados Unidos, vai viver uma temporada lá. Numa dessa nem volta mais. Sabe o que é ser inesquecível, Mota? Pensa que a gente passa pelo Santos e aí vai pra final contra o Palmeiras, Domênico. Sim. Aí, assim, vou te dar uma vantagem, Domênico. Primeiro jogo no Morumbi. Você vai dar uma vantagem? Primeiro jogo no Morumbi pra volta ser no Allianz Parque, hein? E aí o primeiro jogo é Allianz Parque. Isso não é vantagem? É vantagem, porque decidir em casa não é vantagem. Mas ô Frota, você não tem nem a sarginha, já tá pensando no ketchup, você tem que passar o Santos primeiro. Não, mas eu já tô pensando mais pra frente. Sonhando, vamos coroar a carreira do Rogério com o título. Ah, Thierry Figueira. Vamos pensar assim. Aí, primeiro jogo no Morumbi, 1-0, gol do Rogério de pênalti, em cima do Palmeiras no Morumbi. Jogo de volta, Palmeiras e São Paulo, com Robinho em campo. Pensa a repercussão que esse jogo ia ter, Domênico. Com o Robinho tendo chance de fazer um terceiro gol por cobertura, último jogo da carreira do Rogério. Eventualmente ele vai se aposentar nesse jogo. Sim. Pode ganhar ou perder e colocar tudo a perder, assim. Fora de casa, contra o Palmeiras, que esse ano. Eu acho que seria um jogo histórico. Assim, Palmeiras e São Paulo. Não tem como esse jogo não ser inesquecível. São Paulo ganhando ou São Paulo perdendo. Não tem jeito. Ô, William, mande seu abraço pra quem você quiser. Antes a gente tem que fazer aquele pequeno merchan, né? Vai. Fala aí, mano. Ola, viva a pegação. Boa, ganhei um kit top da Ola pra você dar uma salsichada. Várias salsichadas. Mas você já tem algum belisco em vista ou você vai sair na caça aí? Vai sair na noitada quebrando tudo? Eu tenho a matriz e tenho uma filha. Filial ali que tá com probleminha, assim, exatamente porque faltou a Ola. Mas a filial, ela é melhor que a matriz hoje ou não? Não, nenhuma supera a matriz. Ah, então beleza. Eu acho que agora você vai apanhar, velho. Se o cara acha tão boa mulher, porque ele tem outra mulher. Por que ele fala no rádio isso? Peraí, a filial, ela funciona da seguinte forma, Tinha, é pra expandir a marca. Porque às vezes, por exemplo, a matriz é aquela central, tá certo? Mas aí você vai pra uma cidade que é um pouco distante, a matriz tá longe de lá. Você precisa de uma matéria-prima, você tem que ter uma filial. O William Oliveira dos Santos da Vila Joaniza. Falou William Oliveira dos Santos. O cara diz que a mulher dele, ele tem uma filial, mas que a mulher dele é a melhor que tem. Ô, velho, você tem que tomar, você tem que apanhar de toalha molhada, velho, na cara até a toalha secar, velho. Que gostoso. É brincadeira, velho. Só a navalinha Bozano me garante de barbear, fenomenal. Ganhou o kit Bozano. E eu quero ir pra São Duas Rodas da... da Roma. Ah, não sei então, acho que não, não tem mais. Acabou, não. Acabou. Acabou, amigo. Ô, menina, dá uma gemida aí. Tá aqui, mano. Por favor, meu. Dá uma gemida aí, então. Dá uma gemida. Por favor, acabou. Não sei o que nós fabricamos. O Benjamin é sócio, né? É, mas vou falar com ele. Sócio da Roma, Benjamin. Não tem, amigo. Tchau. Se o Benjamin estiver na escuta, ele me mandar um WhatsApp aqui, seu nome tá marcado, aí a gente... Tá indo pra maresia, velho. Você acha que Benjamin tá escutando? Benjamin tá escutando estádio, você tá louco, velho. Ele vai pelo imigrante, eu vou pela Mogi. Eu quero falar que o Domênico, de verdade, é o mais imparcial do mundo. Ah, meu, para com isso. Vocês não podem desrespeitar as opiniões dos ouvintes, porque ele é uma só, vários. E tem que ter um espaço maior pras frases do mano. Hã? Pra ter um espaço maior para suas frases. Ah, amigo, então eu vou falar aqui, ó. Vou falar uma frase pra você. Trilha. As frases? Não, calma. Primeiro eu vou fechar o meu mãe de separar e você fica ouvindo aí. Depois você tem um momento sabedoria, tá bom? Isso, daqui a pouco. Ah, e por favor, tenta dar uma ajudinha. Puta, tudo que você quer, velho. Tá bom, é o Benjamin. Eu vou ver aqui com o Benjamin, se ele tiver. Não tem, não tem. Acabou, velho. Como você quer, não tem mais. Mas dá força. Não tem, você não entende as coisas. Para de gritar, não tem. Para animal de tenta! Mas quando acabou o salão? Seja gentil. Sentiu a minha... Ó, a gente não tem o que tem aqui é pra conhecer a roda da Domênica. Vou falar a roda da tua mãe. Ah, não! Mas obrigado. Da mãe dele que vai conhecer. Tá de laranja. Vocês são demais, vocês são impagáveis, vocês são... Meu, não existe programa igual o seu no mundo. No seu. Igual o seu. Que será em Marte, hein? Acho que até em Marte deve ter um... Não, em Marte não tem, não. Meu Deus! Só tem o estúdio lá e tá... Falou, meu velho, um grande abraço. Obrigado. Valeu, é isso aí. Fechamos o Momento Sem Parar? Esse foi o Momento Sem Parar no Estádio 97.3, ouvintes, na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que impernam o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. É isso aí, Sombra, Sem Parar em todo lugar. Esse é o Estádio 97, também em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Também em nome de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E o Mano tem um recado da Câmara, né, Mano? Opa, é isso aí, Domênico Gato. Agora é a hora do cidadão mostrar que de fato ele é cidadão e que ele tem os seus direitos, que ele sabe usar os seus direitos. Atenção, rapaziada, você que é morador aí da Vila Prudente, hein? Essa é a sua chance de apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a sua região, cara. Melhorar o seu bairro, a sua quebrada. Se liga só, participe da sessão pública Câmara no seu bairro. Ela vai acontecer no próximo sábado, no dia 17 de outubro, tá bom? Sabadão agora, a partir das 9h30 da manhã no Colégio João 23. Todo mundo sabe aí na Vila Prudente onde é o Colégio João 23. Mas para quem não sabe, vou passar o endereço aqui, ó. Rua José Zap, tá certo? Não é o Zap do Truco, não. Rua José Zap, 165, ali na Vila Prudente. Todo mundo que é da Vila Prudente, na Zona Leste, conhece onde é o Colégio João 23. Cola lá sabadão a partir das 9h30 da manhã. Anota aí na sua agenda e compareça. Avise os seus amigos, os seus vizinhos, enfim. Vá lá e mostre que você tem os seus direitos. Debata, discuta, exija melhorias para o seu bairro. Para mais informações, acessa aí, ó. Câmara Municipal, viu, RG número 2, você está... Tá anotando? Sim. Eu sei que muitas vezes você não tá aí com a caneta na mão. Pega aí um papel. Pra mais informações, amigão, acessa aí o portal da Câmara Municipal de São Paulo. Sim. Câmara.sp.gov.br. Repita. Câmara.sp.gov.br. É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Exija, amigão, seja cidadão, hein? Estágio 97. Ah, meus amigos, agora eu vou falar da loja online do Estádio 97, que tá bombando de novos produtos. Olha só, vai comprar um produto do seu time ou, de repente, você vai presentear os seus amigos. Ou até mesmo, né, porque é o Dia das Crianças, segunda-feira agora. Vai comprar um presente pra criança, pro seu filho, ou pro filho de algum amigo seu, não é verdade? Sim. Nada melhor do que dar uma acessada lá, mano, porque só tem produtos oficiais e você ajuda o seu time, então é legal. Acesse lojadoestadio97.com.br e olha, também temos lá uma linha exclusiva do estádio, hein? Vão de bonés, vão de camisetas, até moletons e mochilas. Sem contar também na nova coleção de relógios que lançamos por lá dos clubes, hein? Dá uma acessada pra você dar uma olhada, é um mais bonito que o outro, viu? www.lojadoestadio97.com.br. Ah, também tem no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. Acesse, amigão, acesse! É, esse é o Estádio 97, vamos ver algumas mensagens que chegaram para nós também por aqui. Bora. Em nome de BV, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais, hein? Agora eu quero saber quem colocou esse Dunga na seleção, velho. Não aguento mais falar de Dunga. Lamentável. É, Carlos Gomes mandou aqui. Que é o Carlos Gomes, o maestro? Quem? Porra. Não. Carlos Gomes, porra. Ah, Carlos Gomes. É o maestro, Carlos Gomes. Não. Carlos Gomes diz assim, seleção comandada por empresários e cartolas corruptos. Acontece isso mesmo. Agora vejam só a minha seleção, de preferência essa que eu coloquei aqui abaixo. Aí coloca aí, gol, Cássio ou Vitor? Ah, não, tá Cássio. Bom. Para, gente. Tá Cássio. Bom. Zaga, tá bom. Gil e Miranda. Tá bom. Laterais, Davi Luiz e Marcelo. Não, Davi Luiz não é lateral. Davi Luiz é zagueiro, irmão. E depois aqui de lateral. Então eu já reprovei seu esquema tático. Mas ele deve ter se confundido com o Daniel Alves. Vamos lá. Depois Davi Luiz e Marcelo, tá aqui, ó. Vai. Não, mas deve ser o Daniel Alves. É, mas o time ele que monta, eu né? Eu também acho que é o Daniel Alves. Eu acho que é o Daniel Alves. Ele se confundiu. Mas ele é esquerdo. Daniel Alves pra Davi Luiz é diferente, né? Mas isso é um retorno ortográfico. Mas ele não pode botar o zagueiro lá, né? Ele pode, pô, acho que o Davi já jogou. Não, ele é o Osório. Osório. Deve ser o Osório. Continua com o time do meu. Mas ele pode jogar com três. O time é dele, ele joga o que ele quiser, vai. Ele pode jogar o Davi daquele também lado, pode. Só mas... ficando lá atrás. Mas vamos ver se tem continua. Algo absurdo mais. É, vamos ver. Se tiver mais alguma coisa absurda, olhei, não, então. A gente gonga. Volantes, Elias e Ralf. É, tá bom. Meia, Jadson e Renato Augusto. Aí eu questiono. Não por eu ser. Aí ele põe aqui, não por eu ser corintiano, mas é meio. Não. É o meio de campo mais entrosado e dá certo. Bom, talvez. Não sei não. Aí o ataque ele põe Neymar e Ricardo Oliveira. Põe o Wagner Love logo então. Olha esse meio de campo com esse ataque. Lembrando só os 11, hein? Não quero nem escalar reservas. Exemplo, Gabriel Jesus, aquele outro menino do Santos. E alguns outros ótimos jogadores atuando só aqui no Brasil. O que vocês acham? Eu acho que esse time que você escalou ganha da Venezuela com facilidade. Mas para um jogo mais pegado, eu acho que precisa de algumas mudanças. Mas para o time da Venezuela, ganha fácil. O jogo da Venezuela. É que essa vitória que possivelmente acontecerá na próxima partida, ela pode encobrir alguns erros, né? Porque a Venezuela é um adversário fraquíssimo. É bêbado. E o Brasil possivelmente vai ganhar e vai ganhar bem. É, a Venezuela, mesmo sem Neymar. É melhor a Venezuela que as outras Venezuelas, né? Que já tiveram. É a melhor Venezuela de todos os tempos. É, pode ser. Meu Deus! Venezuela, assim. A única coisa que tem de bom na Venezuela ali, Domenico Gatto, são as Miss. São gostosas. Ah, é, legal. São gostosas mesmo. Bom, alô, senhor Mano. Oi. Ao contrário do que pensa sobre mulheres roqueiras, nem todas são gordas de bigode, não. Ai, cara. Nos shows do Creed e do Bon Jovi só tem mulher gata. Eduardo Fero. No show do Bon Jovi só tem senhoras, velho. Agora. Uma teenager não vai curtir um Bon Jovi, tio. Pô, é melhor show do Bon Jovi, só tem o quê? Paquete, só tem as Balzac. Ai, meu Deus do céu. Mas, ô, amigão, desculpa, mano. Mulher que vai em micareta, mano, e mulher que vai em sertanejo, são muito mais tops do que as roqueiras, velho. Aí você vai chegar, mas tem uma ou outra. Pode ter uma ou outra lá, que às vezes aí não tem três dígitos. Pode ter uma ou outra ali que não se vista de preto, que não pinta o olho lá, parecendo uma coveira, sabe? Quando o coveiro de filme. Sabe, Domingo, coveiro de filme? Sim. Que tem aquele olho fundo e preto. Sim. Esse três dígitos, você tá se referindo à balança, mano? É o peso. Chega essas gurias de três dígitos. É, elas ficam na frente do palco, show de rock. É? O Mano tem razão. E o que ela soma? Mano, a mulher que vai no show do Pixote é magrinha. Bacana, velho. Ó, cansei de ir em show do Pixote, Domingo. Calcinha colada, hein, mano? Não soa. Não, como não soa? Não soa. Eu sou pagodeiro, pô. Então, mas ó, o negócio é o seguinte, mas é verdade, ó. É, Domenico Gatto, a mulherada que vai em samba, a mulherada que vai em sertanejo, a mulherada que vai em careta, são muito mais tops do que as roqueiras. Eu sei que agora deve ter um monte de roqueira me xingando, tudo quanto, mas é verdade, vai xingar. É verdade, ó. Por exemplo, você vai no Vila Mix, mano, e vai no show do Iron Maiden depois aí. Você vai ver a diferença de nível, velho. Mas é verdade, eu sei que agora tem um monte de mulher. Mas toda tá generalização é burra, mano. Não, tem mas, mulher feia também no negócio, assim como tem mulher bonita no negócio. Não generalize, mano. Isso é burrice. Você é um cara inteligente. Não, mas peraí. Você ouviu falar aqui não, que. Não é todas. Todas é, são, mas você tem que deixar claro, falei, senão. Tem uma exceção aí. É mínima exceção, mas tem. Tem uma roqueira ou outra que às vezes aí tipo é mais bonita. Mas não é o fato de ser bonito. Tudo bem, tá lá pra curtir a música, tá lá pra prestigiar o artista e tudo mais. Mas querendo ou não, eu tô falando em termos de público. O cara que tá indo pro show pra pegar mulher, não vale a pena ir num show de rock do Domênico Gato. O cara tem que ir, por exemplo, num sertanejo. Vai. Você já foi pra um show pra pegar mulher? Não, eu nunca. Então, eu também eu nunca, mas é porque eu fui. Mas é diferente, Portugal. A minha situação é diferente dos demais. Sabe por quê? Quando você era micareta, primeiro, eu já fui com você, eu vi então, que realmente. Primeiro, é porque eu sou bonito. Segundo, eu sou famoso. Então, Domênico, não é eu que vou pra pegar mulherada. A mulherada vinha pra me pegar. É diferente. A humildade da pessoa. Não, não é humildade, mas é verdade. Entendeu? Portugal tá aí, não fez me uma deixa de Cássio. Uma vez agora. Eu fui na micareta com o mano mesmo, complicado. Mandou um Cássio agora. Não, não. E é o meu tareu namorando, não fiz nada. Ô, mano, sabe uma coisa? Quando chove. Quando chove show de pagode. Não, quando chove show de pagode, você só vê as meninas com o biquinho, né, com aquela camisa branca, só biquinho ele sabe. Quando chove. Quando chove show de rock, essas porra toda aí, só vê aquelas tintas pretas no chão, mulher, com o pé lama, tudo né? Sujo. Mas é verdade, é aquelas mulheres de coturno, velho. Eu não gosto de mulher de coturno. Claro que não, é. Ó, coturno e aquele cinto de espeto, RG. É cinto comigo. De espeto. Aquelas pulseiras de espeto também. Não é comigo, nossa. Aí, Domênico, vai no meu pagode. Ô, Dodô do Pichote, parabéns aí pelo seu samba no Vai-Vai, ficou bom, hein? Você escolheu o meu samba lá, ganhou o samba. Ficou bom aquele samba lá, um dos melhores de São Paulo. Um abraço, pessoal do Vai-Vai, que são parceiros, gente boa. Márcio Arjona. Já começaram a me xingar ou ainda não? Não sei. Márcio Arjona. Esse papo de que o time vai jogar pelo Rogério é furado. Na Libertadores falaram a mesma coisa, que seria a última dele, etc. E o time foi ridículo. Acorda, Mota. Abraços do Marcinho Arjonas, de Pirituba. Aí, Mota, se defenda, Mota. Cada um com a sua opinião. É, ele nem ouviu o que o cara Domênico, falou. Boa noite, eu sou Wesley, o desumilde. Mande um abraço pra mim, então. Você é o cara mais imparcial aquele que foi lá do rádio. Aquele que foi no pedágio. O desumilde, velho. Ele chamou o Benja era desumilde, velho. O que mais? Vamos lá. Ah, não entendi esse e-mail aqui, não vou ler. Fala, garoto. Por quê? Não consegui entender. Gente. Então lê pra gente zoar o cara. Ele tá xingando alguém, então. Não xingou, não. Valdemir Coutinho, Mota. São Paulo passou por isso em 94. Com o Pimenta e Todé, em 94, na negociação do Tilico, em uma gravação de uma fita cassete, hein? Mas foi acusado, mas não foi provado, se eu não me engano. O Nico não certeza, é. Mas foi uma fita cassete. Foi falar e tal, foi colocaram, mas não provaram. Teve uma época que o Pimenta, inclusive, tiraram a foto dele lá. Mas não conseguiram. Mas tiraram a foto dele daquele corredor, que tem a foto dos presidentes de São Paulo, agora já colocaram de novo, ele agora frequenta lá. Edson Takashi Shimada. Ah, italiano. Aqui. Italiano pra cacete. Quem não tem pecado que Takashi a primeira sensacional, pedra. Sensacional, hein? O RG tá assistindo os 10 mandamentos agora. É, que aliás é muito boa a novela. É boa, você gosta? Você gosta? Boa novela. Você gosta? Semana, boa novela. É. Cara, apareceu esse extintor de incêndio lá. É, nos 10 mandamentos? Apareceu, é. Na verdade, foi um erro crasso, porque eu vivi essa época e não tinha isso. Mas é legal. Mas todo mundo sabe, né? Edson, deixa eu colocar a trilha aqui de falando bola, nisso, aí. Cadê o meu filho? Está sumido há muito tempo que não teu aparece. Filho? Qual assim, seu filho? Teu filho deve estar indo pra Maresia, velho. Tipo, tá na estrada. Ele não convidou você pra ir pra Maresia? Edson, aqui do Japão. Domênico. Que foi? Essa semana eu vou com mamãe numa absurdo. Micareta. Ah, vai com a mamãe, é? Mamãe? É. Com a Maresia? Caminho da imigrante. Com uma mamãe, né? Não é que é sua mamãe. Eu costumizo a regata dela pra deixar bastante os seios de fora. Ah, é? Pra ficar... Olha que maldoso. Isso, mano. Você é maldoso. Tá louco, meu. Picote. Você é maldoso, mas é a sua mãe que tava no Tinder, hein, maluco? É que já. A minha mãe. Véi, imagina você tá passando as fotos lá do meu. Daqui a pouco eu conheço mais esse peito. Minha mãe? Minha mãe. Você mentira, a minha mãe morreu em 1720. Ah. Então, Edson Takashi Shimada diz aqui. Edson aqui do Japão, só pra avisar o Domênico Gato, que é o mais imparcial não só do Brasil. Não só do Brasil, mas do mundo. Ô, Domênico, ó, e o Japão é um país que é do grande cacete. O Japão é legal até em Fukushima, onde teve não, vazamento. Não, no Japão o país não é grande cacete, não. Não, não tô falando da genitália. Você ficou olhando as genitálias da japonesada lá? Mas, ó, quem não conhece o Japão aí, tiver a possibilidade de conhecer, vale a pena, velho. O Japão é top. Bom, vamos para mais ouvintes no 3284-7097. Mas antes dos ouvintes, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Recado de Honda, né, Beja? Olha só, amigão, vocês não acreditam no que eu fiquei sabendo. Vocês não vão acreditar. Sabe o que que é? A Honda acaba de lançar a nova linha CG160. É, meu amigo. E eu não aguentei de curiosidade. Sabe o que eu fiz? Eu fui até uma concessionária Honda pra ver. E olha, como tá bonito, rapaz. Olha, eu vou te falar, que moto, que moto. A Honda, mais uma vez, caprichou no design. E olha, chama a atenção. E o motor, hein? Motor agora é de 160 cilindradas e a garantia é a mesma de sempre. Sabe quanto? Três aninhos. Olha, e outro detalhe que eu vou te falar, que a Honda tá demais. Elas continuam muito, mas muito econômicas. Então, faça como eu. Mate a sua curiosidade e vá até uma concessionária Honda para você conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. E olha, vai na minha, porque realmente eu fui na concessionária ver. Tá demais essas duas motos, a Honda CG160 e a Titan. Tá sensacional, tá certo? E 160 cilindradas. É Honda, né, amigão? Não preciso falar mais nada. Um abração pra toda a galera da Honda Motos, em especial ao grande Odair Dedicação. Gente boa demais. É Honda! É Honda, é isso aí, esse é o Estádio 97 na Energia 97. E chegou o nosso convidado. Hoje treinador do Guarani, mas foi um jogador também, né? Jogador, hoje treinador, Pintado. E aí, Pintado, beleza, cara? Tudo tranquilo? Beleza, moçada. Obrigado pelo convite, pela paciência, né? De esperar o trânsito, a boa vontade do nosso trânsito. Sexta-feira é punk, hein? Não, sexta-feira é véspera de feriado, impossível. Ninguém anda, né? Tudo errado, né, Pintado? Não, desculpa, de verdade. Obrigado, mas não. Já vai vi bem. No rádio, já mas vim cê, ouvindo vocês, né? Mas você veio a 50 por hora, né? Tranquilo, é. Não dá pra chegar a 50. Ô, Pintado, o que que tá mais complicado? O trânsito de hoje ou aquela dupla de volante da Seleção Brasileira olhando os caras jogar? E queria fazer uma pergunta junto com isso. Eu tive a sensação que ontem os dois meias do Brasil, quando o pessoal do Chile apertou, que os volantes do Chile jogavam mais ou menos do jeito que você jogava, né? Aquele Medel gosta, chega, tem que chegar. Você não achou que os caras se esconderam um pouco, não? Faltou um pouco de se impor no jogo, falar, pô, tô aqui pra jogar também? Eu acho que a nossa realidade, ela não é daquele futebol que encantava o mundo mais, né? Nós não temos mais esse jogador que desequilibra, a gente tá esperando o Neymar de novo, acho isso muito complicado. Eu esperava muito mais desses que ganham milhões e milhões no Chelsea, no futebol europeu, né, no próprio do Bayern de Munique. Eu acho que esses jogadores precisam provar primeiro, né, porque estão no campeonato, porque estão na seleção brasileira, porque ontem muito pobre, triste pra gente que viu, né, grandes profissionais, grandes jogadores, teve uma seleção assustada jogando contra o Chile. Então isso pra mim é inadmissível, a gente precisa melhorar muito. E até onde vai a culpa do Dunga, Pintado? Porque todo mundo tá metendo o pau no Dunga hoje, falando, pô, mas a seleção não tem uma cara, não tem uma forma de jogar. Mas o Dunga poderia fazer algo diferente do que ele apresentou ontem ali? Ou você enxerga de uma outra forma? Não, eu não gostaria de ser antiético, mas a gente tem que comentar, né? Que claro. Eu tenho essa liberdade pra falar, porque gostaria de ter essa liberdade, porque toda a profissão e vejo isso uma incompetência nossa de colocar um cara que não foi treinador. O Dunga nunca foi treinador. Primeiro time dele já foi a seleção brasileira, né? Então isso... E a culpa não é do Dunga, né? A culpa não é dele. É. Só que existem situações, determinadas situações dentro do jogo, que você só consegue solucionar com experiência. Você tem que enxergar, né? E outra, para você enxergar no mesmo nível, né, do campo, do jogo, por mais que tenha sido um grande profissional, toda a sua história, o que você quiser. Mas determinadas situações você só consegue resolver quando você já passou por isso. Viveu, né? Exatamente. E isso é na vida da gente também, né? É isso que traz sensibilidade. Você tem que ter a sensibilidade. Ontem, né? Ficou muito claro, né? E não, exatamente. Ontem ficou muito claro. E uma outra coisa, Pintado, não sei se você concorda, e concordo com você, quando você diz ele não tem culpa. Realmente, não tem culpa. Aliás, ele tá na dele. Ele foi convidado, foi colocado e vai embora. É igual aquela história da vaca em cima da árvore. É, lógico. Né? É. Alguém colocou a vaca, ela não sobe tá árvore, lá em cima. Né? É. Agora, nós tivemos do 7-1, do famoso 7-1, um ano pra cá, E nada, absolutamente nada foi feito, foi mudado. Quer dizer, é a o mesmo time com uma pequena mudancinha ali, mas é a mesma coisa. Quer dizer, o cara não teve a sensibilidade, aí eu vou com você, nessa que faltou realmente experiência, porque não sente, não viveu, não vive, não percebe. Porque não é possível que ontem o Brasil todo, vendo a maneira errada como o Oscar estava em campo, jogando, passando errado, e o cara ali na beira do campo não teve essa sensibilidade. Você concorda ou não? Ou eu tô louco? Não, o que você está falando ficou muito claro, né? Por isso eu tive a ousadia de estar falando isso e comentando, porque todo mundo viu. Agora ele é o treinador desse cara. Ele tem mais responsabilidade do que a Dilma. A gente vai pegar o Dunga, mas não vai pegar a Dilma. É verdade, lógico. No Brasil, você troca de sexo, troca de esposa, mas você não pode trocar de time. Aí, tá vendo, Domênico? Você tá olhando pra mim aí? Troca de sexo é uma coisa normal. Fala com a tua mãe. A responsabilidade de ser treinador da seleção brasileira, ou de ser treinador de um grande clube no Brasil hoje, ela é muito grande. Muito louco. Precisa ser mais responsável quando contrata esses profissionais. Mas, Pintado, quem seria pra você hoje o melhor técnico pra dirigir a seleção hoje? Na sua opinião? Bom, eu sou... Por isso... Isso é claro. Você sempre falou as coisas que tem que falar. Eu preciso falar porque senão me dá um infarto. Eu não vou morrer. Não, tem que falar. Só que o Muricy passa as coisas, eu não vou passar. Não, tá certo. Eu não. Ganho muito menos do que ele. Deixa eu falar um negócio com você, meu. Boa noite aí. Tô descansando. Você viu o jogo hoje? Trabalhei muito com ele. Naquela época do São Paulo, um cara que sentiu o jogo. Pintado fala, hein? Ficava puto quando perdia pouco naquela época, né? Deu várias chamadas em times do São Paulo. Agora é o seguinte, agora eu tô descansando, mas responde aí o Mota aí, Pintado. Eu pra mim, o Tite faz um trabalho excepcional. Tá certo disso, eu agradeço. O feeling, né, do Tite hoje para situações, depois de perder grandes jogadores no Corinthians, conseguir solucionar tudo isso, eu acho que o Tite seria o nome que não iria aceitar a seleção, mas deveria ser. Você acha que ele não aceitaria, Pintado? Eu acho que nesse momento não. Ah, sim. Ele ia terminar o trabalho. Do jeito que tá a situação aí. Faltam 10 rodadas. Tá na cara, RG, que o técnico que tá hoje na seleção brasileira não será o técnico que dirigirá a seleção brasileira na Copa do Mundo. Possivelmente. O cara sempre cai, né? Agora, Pintado, não vai muito da responsabilidade. Com todo respeito, acho que o jogador também tem sua postura. Eu tenho a nítida impressão que tem muito jogador da seleção brasileira, não só em seleção, em clubes do Brasil, que tem a seguinte visão do futebol. Se ganhar, beleza. Se perder, tudo ok. O cara não sente o jogo. O cara não sente vergonha de perder o jogo. Ou eu suponho, você na sua época, alguns outros jogadores, Marcos, mais recente, até o próprio Rogério que tá jogando até hoje, quando perde o jogo, chuta até o cachorro. Ficava puto. Dá a impressão que os caras não têm comprometimento. Tem sangue de barato. Faz. Você não pensa assim? Não é só na seleção, não. A gente passa por um novo momento no futebol e isso a gente sente muito na Europa, porque na Europa tudo é muito frio. Né? Existe o profissional que trabalha, que é correto e tudo mais, mas não está ligado diretamente com o resultado. Ele tem que ser um profissional, um bom exemplo e tudo mais. Claro que nos grandes clubes... Mas o cara senta lá, bate palma pro espetáculo e vai embora, né? É que a cultura é diferente. Lá muito, o futebol é um entretenimento. Aqui no Brasil é uma religião. É verdade. Muito mais do que isso. Então o jogador de futebol aqui no Brasil, ele tem que sentir diferente. O cara que joga na seleção brasileira, nunca mais na vida ele vai ficar desempregado. Nunca mais. Tem cara que jogou na Copa de 70, de 66, e os caras ainda ganham dinheiro com aquela história lá. Então aqui no Brasil o peso da seleção brasileira é muito grande. Mas eu repito, eu acho que a gente precisa de orientação, porque são jogadores que por preço caríssimo saíram do Brasil, jogam nos grandes clubes da Europa, rendem muito mais do que na seleção. E uma outra situação, Pintado, não sei se você concorda também, que tem que ser visto urgentemente na seleção, que tinha antigamente, que agora se perdeu, que é saber quem é o jogador de clube e quem é o jogador de seleção. Né? Porque são muitas opções, são muitos jogadores, mas aqui no Brasil você tem isso, como sempre teve. Nas grandes seleções de 70, né, que é 66, que foram convocados por 4 seleções, né, era a seleção verde, amarela, azul e branca, quer dizer, para formar uma seleção. Então você tem que ter essa sensibilidade, sim, quem é jogador de clube e quem é jogador de clube e seleção, porque senão você não monta uma seleção. E seleção é o quê? Seleção são os melhores e seleção é conjunto, né? E você acha que, já emendando nessa, tem a ver com a pergunta do RG, você acha que vai chegar o momento que jogador vai falar assim, como já teve, mas você acha que vai ficar acontecendo mais, jogador fala assim, não, seleção brasileira... Não quero mais. É que Acho difícil. Teve antiga, o Rafinha, Diego Costa, o filho do Mazinho. Eu não quero ser saudosista, mas no meu tempo, jogar na seleção brasileira era... Era orgulho, honra, né? Porra, cara. Era o auge, né? É. Primeiro a seleção e depois a pensar na Europa, né? Era junior e você queria jogar no profissional do teu time, né? Junior de São Paulo. Pô, meu maior sonho, minha loucura é jogar no profissional de São Paulo. Depois disso, é jogar na seleção brasileira. Europa, ela vai vir, né, naturalmente. O dinheiro se for vai pra seleção, você vai, né? Hoje mudou, né? E era só quem jogava muito. Aqui é o Silvio Luiz, Balando. Tudo bem com você? Primeiro, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Muito ouvinte aí pede pros caras botar os quatro do Corinthians no meio de campo, né? O Elias, o Ralf, o Renato, o Augusto e o Jadson. Você acha que isso é viável? Você acha que é torcedor demais? O que você acha, hein, malandro? Eu gosto muito desse primeiro volante de marcação, né? Até porque joguei nessa posição. Lógico, fez história assim, né? E hoje eu imagino esse jogador como um equilíbrio na equipe. Ontem nós vimos, né, na verdade, o Elias não é esse primeiro volante e o outro menino também não é esse primeiro volante. Luiz Gustavo, né? O Luiz Gustavo, ele não é esse cabeça de área que a gente costuma de ver para você poder jogar com dois meias, né, para você dar uma liberdade mais para os teus laterais. Inclusive no primeiro gol ele fez uma falta meio idiota ali na lateral, né, mano? Eu ainda gostaria de ver um outro jogador composição. Nessa posição. O cara de costa para a bola, ele deu uma parrada. Agora tem um cara aqui que foi seu técnico. Muito boa noite pra você. Não. Eu quero saber pra ele se dá pra... Não. Dá pra voltar? Você acha que o futebol, de novo, o futebol bem jogado, aquela coisa que eu fazia com você, que eu tenho você no Bagantino, que eu já ficava... Aonde? Aonde? Bagantino. Bagantino, eu já acabei o back power. E aquele... A camisa do Agostinho da Grande Família. E o Pintado trabalhou comigo, o Bagantino, aquele grande time do Bagantino. Você não acha que tá faltando um cara que jogue mais bola, Pintado? Seja o treinador pra jogar futebol? Porque o Tite também é retranqueiro. Tá faltando tudo, não, velho. O Tite é retranqueiro. Como? Retranqueiro? O Tite é retranqueiro, porra. Quem sabe jogar, fazer o bom futebol, respeitando o profissional, ainda é o Vanderlei. O Tite é retranqueiro, porra. Você acha, Pintado? Bom, primeiro eu acho o Vanderlei um dos melhores treinadores do Brasil. Obrigado. De verdade. Ainda? Falar. Ainda, Pintado? Ainda hoje? Se ele tiver só... Folgado nisso. Sem dúvida. Também esqueci a faculdade. E o pôquer. Os prazeres da vida, de verdade. Mas acho que como eu disse, né? Hoje passa muito por uma mudança geral no futebol. Tudo que a gente pensar, vamos trocar o treinador? Mas você precisa criar uma nova cultura desses atletas, desses meninos que estão iniciando, para que você possa ter... essa referência, essa conexão com a história que aconteceu, com o nosso futebol. Temos que dar liberdade para os nossos atacantes. Nosso atacante está muito preso a ter que fechar, tapar o espaço, a ter que marcar o lateral. Marcar, voltar para marcar, né? Eu acho que isso, a melhor qualidade do atacante brasileiro não é marcar, é atacar. É atacar, né? Então essa é a melhor maneira. Criar, né? Fazer coisas novas. Solta os meninos, deixa eles jogarem, deixa eles à vontade. Tá tudo errado, né, Pintado? O volante cria e o meia marca o volante e o ponta marca o lateral em vez dele fazer a jogada ofensiva. Eu sou totalmente contra esse negócio de sair jogando bonito. Zagueiro, zagueira. Volante não tem, dá um chutão lá. É a volância. Pintado, São Paulo é do... Vamos falar um pouco do São Paulo, né? Porque tá muito louco. Sai do ambiente tumultuado, que é a seleção, né? Que é a seleção brasileira, e vai pro ambiente calmo, que é o São Paulo. Vocês vão pro ambiente calmo, mas eu preciso fazer uma pergunta de seleção pra eles. É rápida. Pintado, você acha que o Brasil vai ter dificuldade de classificar? Acho que o Brasil vai ter dificuldade pra classificar, sim. Vai ser muito difícil. Confrontos com a Argentina. Eu não acredito que a Venezuela, depois de perder em casa, venha aí... Fácil. Fácil. Então, tiro aberto. A Venezuela não tem nada para perder. Pelo cartão de visita. E a pressão no Brasil também é algo que a gente tem que começar a visualizar. É. Os jogadores não estão acostumados com essa pressão de ter que... Chora, né? Chora. Se meter ganhar, muita pressão, os caras choram, velho. Não preciso falar, é uma piada. Meu zagueiro tá chorando. Quando eu falei, o capitão da seleção... O capitão da seleção brasileira chorando na beira do campo aqui foi ridículo. Os caras queriam me matar aqui, velho. Na tua época lembra disso? Vai acontecer se Pintado, você vê um cara chorando lá. Pintado, chegaram no vestiário, você vai fazer o quê? Pintado, eu arrumei uma confusão aqui, porque eu falei que contra a Alemanha, o Brasil tomando de 7-1, os caras não teve a habilidade nem de dar um pontapé, arrumar uma confusão. Ninguém nem chegou nos caras. Alemão jogou aqui limpo. Ninguém deu uma pancada, chegou nos caras e falou, amigo, você tem uma final pra jogar, me respeita que eu tô aqui dentro. Você jogando, Pintado, como é que é? Ah, ia ser 3-0, o pau já cantava, parceiro. Não tinha que doar ele. O mano que fala, como é que você ia falar, mano? Perna. Não tem jeito, me respeita, não é? Tenta... O mano ia falar inglês, como é que é, mano? Difícil, né, cara? Você vê o nosso zagueiro saindo pra ser atacante, vou jogar pra mim, pra ninguém falar mal de mim. Pô, sabe, isso me deixou muito incomodado. Virou uma zona, velho. Tá, foi muito bagunçado. Não, mas eu também acho, viu, Pintado? Inclusive, quando eu falei isso aqui, aí vem aqueles falsos moralistas. É, por isso que o futebol é assim. O futebol tá assim por causa disso. O Brasil jogando em casa, uma Copa do Mundo. Não pode tomar de 2-0. O jogador, ele consegue perceber, Domenico Gato, dentro de campo, quando ele toma o gol do adversário e ele sabe que o time sentiu. O jogador sente isso daí. Por mais que tenha jogos aí que aconteçam viradas, mirabolantes, mas não era o caso da Alemanha ali, que a Alemanha engoliu o Brasil. O jogador, quando tomou o segundo, depois tomou o terceiro... Nem caiu, não era fez hora nada. De chamar, por exemplo, o Dante, que tava jogando ali, e é um cara que fala alemão, conhece ali o pessoal que joga no bairro. Fala que a chinela vai cantar aqui, pô. O negócio é o seguinte... Chinela vai cantar. Parou a palhaçada. Perdemos o jogo, mas toca a bola na defesa, mano. A gente não quer estragar a final de vocês. Toca a bola lá atrás. Se vocês vierem pra cá, o pau vai cantar. O pau vai cantar. Hein, Pintado? É ou não é? Senta o pau, velho. Eu já vi muitas histórias assim. É mesmo? Tem, os caras eram bravos, hein? Ah, tem. É. Ah, tem e o pau comia mesmo. Se os caras viessem pra cima, gostou, porrada pra todo lado. Ainda mais a juizada antigamente deixava comer um pouquinho mais. E era pancada de verdade, não era esses... Quando você jogava Libertadores, não era esse frufru todo. Né? Era lindo, cara. Libertadores era porrada, podia né? dar porrada, os caras liberavam, pode sentar o pau, era bom. Você ganhou duas vezes, Pintado. Né, Pintado? A Libertadores pelo São Paulo. Duas vezes. E acho que jogou com o Doriva, certo? Ganhou a Recopa. Foi depois de mim. Ah, foi depois? Foi. Eu ganhei, ganhou a Recopa, ganhei a segunda Libertadores, né, em 93. Dinho batia bem. Dinho, cangaceiro. O nariz do Doriva, o nariz do Doriva já era grande como hoje. Deu uma engordada. Eu tenho uma pergunta pra você, aqui é Juninho Pernambucano. Você não acha que falta na seleção um jogador como Blaise Matuidi? Não. Nossa. O que você acha de Matuidi, Pintado? Eu acho que faltam muitos Matuidi. Né? Também concordo, no gostei futebol do Pintado. Brasileiro. Eu acho que são características, né? Acho que é muito importante o futebol brasileiro recomeçar, voltar, todo mundo se unir, porque tá muito difícil. Bom, agora tem ligação internacional. Não é Xi, não, não tem Xi. O Sombra tá aqui pra falar da promoção do avião do Estádio 97. E que legal, Sombra, você tá entrando no ar aí, diretamente da Espanha. E tá aqui um dos caras que você gosta muito, Pintado, hoje é o nosso convidado, Sombra. Boa noite. Ah, legal, boa noite pro Pintado, boa noite pros ouvintes da Energia 97. Legal demais, hein? Ter um campeão de Libertadores da América, campeão do mundo participando do programa. Que maravilha! Eita, nós, Estádio 97 tá especialíssimo hoje, hein, Dodô? Tá bom mesmo, viu, Sombra? E a promoção, rapaz, o Ivan que ganhou tá aí, não é verdade? Opa, estamos aqui com o Ivan, bate um papo aqui com o Ivan que tá aqui com a gente. E na noite de Barcelona aqui, são mais de meia-noite já, cara. Já é mais de meia-noite? Mais de meia-noite, aqui é meia-noite e 20. Caraca, hein, velho? Boa noite, Dodô. Boa noite, Dados. Oi, Ivan. Boa noite, Dodô. Essa semana mesmo ele tava aqui, né, Motinha? Porra, assim, foi parece. Ontem eu tava ontem aqui. Rapaz, e amanhã é o show do YouTube, não é verdade? Amanhã é o show do YouTube e eu tenho uma reclamação a fazer, Dodô. Reclamação? Como assim? Ah, até o embarque no aeroporto. Não entendi. Ah, o Mota me bulinou da saída da rádio. Bulinou? Mas aí você tá resolve com ele, do quê, velho? Você tá em Barcelona, vai ver o show do tio, no melhor lugar, você tá reclamando, velho. Pra você não ter esquecido, é porque você gostou, hein, velho? Não sei não, hein? É. Você tá com saudade, você tá com saudade. Vai lá, eu falei assim de ontem pelo moto. E aí, meu, como é que tá a expectativa aí pro show? A expectativa de ver o show, é? Conta pra nós. Cara, acho que a noite hoje vai ser longa, muito tempo acordado, pouco sono, esperando pra amanhã, cara. Ô Ivan, me conta uma coisa, qual que é a música que você tá mais, assim, na euforia de ver os caras cantando? Tem alguma que você... Cara, eu gosto de todas, mas a que Sunday by Sunday é uma das mais top. Ah, uma das primeiras, né? Bem legal, meu, sem te colocar de fundinho aí, então tá bom. E aí, como é que tá Barcelona? O que você tá achando da cidade? Cara, é muito bonita, bastante movimentada, tá sendo uma experiência muito, muito bacana. E o voo com a Singapore Airlines, tranquilo, beleza? Cara, sensacional. Sensacional, né? Muito atenciosa, Marcão veio acompanhando a gente da saída do aeroporto até a chegada do hotel, não desgrudou da gente. Pô, que legal. Bom show pra você, Ivan. E ó, obrigado, promoção essa aí, hein? Sensacional, tá bom? Que você se divirta bastante por aí. Um grande abraço pra você, viu? Outro, Dodô, um abraço. Deixa eu falar com o Sombra aí. Fala, Dodô. Sombra, que legal, hein, rapaz? Amanhã, então, né? Fechamento dessa promoção com chave de ouro, né? YouTube ao vivo em Barcelona. Showzaço aí, né? Com todos os ingressos já vendidos, né? Sold out. Bem legal, né, Sombra? É verdade. O YouTube tá fazendo uma turnê aqui pela cidade com quatro datas. Os quatro dias já estão sold out, mas já faz um tempo, né? Mas não dá pra dizer que a promoção fecha amanhã, não. Sabe por quê? Fica aqui até segunda-feira de manhã. E domingo já tem passeio aí organizado pra ir até o estádio do Barcelona, vai ficar o do Barça. Que beleza, né? Hoje já passeou muito, já visitou o bairro Gótico, que é um bairro super antigo aqui de Barcelona, com uma arquitetura impressionante. Amanhã vai visitar a igreja da família Sagrada, não é isso? Sagrada Família. Nós vamos visitar amanhã. Amanhã vamos levar ele até Barceloneta para conhecer aqui uma das principais praias da região, um lugar muito bonito também. Vai conhecer aqui o Porto, a Marina. Vamos conhecer aqui também a região aqui da Plaça da Catalunha, que é a região mais central. Ou seja, ainda tem muita coisa para fazer. Vai visitar muito da cidade de Barcelona, uma cidade extremamente com uma galera moderna, um povo muito bonito, né? Tá um tempo maravilhoso. E mistura partes modernas, partes mais antigas, uma cidade muito limpa. Não é só porque a gente está fazendo a promoção. Eu entendo que viajar para Barcelona é uma sugestão que eu dou para você, que de repente está com uma possibilidade legal de viajar, tirar uns dias, pegar umas férias, né, fazer um lazer legal. Viajar para Barcelona, te garanto, é uma ótima opção. Sim. Você não vai se arrepender, não. Legal, né? Bom. Que beleza. Ô, Sombra, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está por aí mesmo. Teve uma repercussão a derrota do Brasil ou não? Aí fora, na Europa. Quem? Quem? Como quem, Sombra? O jogo do Brasil com o Chile? Pelo amor de Deus. Mas peraí. O Neymar disse que não viu o jogo, por que, que eu vou ter que me... É verdade. Lá uma certa razão, Se nem o Neymar quiser, ué. Não, mas ele não viu porque ele estava voando e o voo dele chegou atrasado. Evidente. Tá, mas algum jornal aí deu uma repercussão ou nada disso? Nem falaram? Não posso dizer alguma coisa, porque eu não vi jornais, entendeu? Tá bom. Tá em outro fuso, nem queria como sair nos jornais, talvez na internet. Porque nós estamos fora da frente. Tá certo ele, tá certo, é lógico que tá certo. Não, eu só perguntei que de repente, né, falaram, comentaram alguma coisa. Mesmo porque o Brasil jamais havia perdido numa eliminatória, né, no primeiro jogo da eliminatória. Talvez as pessoas tenham sabido do resultado e tal, mas não sei se em termos de um jogo de eliminatória, perdendo pro Chile, seja algo que as pessoas vão comentar, nossa, o Brasil perdeu, você entendeu? Tá. O pessoal tá preocupado aqui com as eliminatórias da Euro, Copa, né? Aliás, a Espanha engoliu aí, né, Sombra? Também não tô sabendo. Totalmente entretido com a cidade. Sim. A única coisa que eu me preocupo mesmo, que eu tenho lido muito, é sobre o São Paulo Futebol Clube, coisa pra ficar indignado. A única coisa que eu tô realmente participando ativamente em termos de futebol, conferindo, é sobre a desgraça que tá o meu clube, cara. Aliás, Sombra, eu vou te contar, viu? Hoje eu... Foi o Cosme Rimoli, né? Sim, o Damião. Divulgou aí o e-mail, né? Que o Carlos Miguel aí escreveu, né? O Ataíde Guerreiro mandou um e-mail. Rapaz, tá na minha mão aqui o e-mail. É grande e-mail, viu? A repercussão aqui tá grande, viu? Tá grande aqui com relação a esse tipo de coisa aí. É. Não, mas eu li. Agora, gente, é assim, cara, eu li o e-mail, vamos supor que ele tem todas essas gravações, como ele disse que tem, etc e tal. Acho fantástico que isso seja colocado para a mídia, colocado aí na reunião do Conselho de São Paulo e que os efeitos necessários devam acontecer. Agora, vou ser sincero para vocês, não precisava nem ter esperado chegar num ponto desse. Quando já foi assinado aquele contrato com a própria namorada para funcionamento... Desculpa, ali já me desencantou, mas naquela hora já me desencantou. O que muito me estranha é o Conselho de São Paulo, que dizem, alguns conselheiros tiveram reunião ontem com o Aidar, ainda deram voto de confiança para ele, entendeu? Para ele formar nova diretoria e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Gente, lá naquela hora que já fez aquele contrato de comissionamento, no meu entender, já tinha que ter havido uma revolta ali. Não sei como que pode chegar tão longe, sabe? Verdade. É impressionante. Você não... Ó, há mais de mês que eu falo pra vocês, ou meses que eu falo, é verdade. Você reclama, eu falo, esse não é o São Paulo que eu aprendi a gostar. O São Paulo que eu gosto, que eu gostava, isso aí agora só vendo em vídeo, gravado, ouvindo pintado, tá história. Aqui. Esse que tá aí, sinceramente, cara, eu não reconheço isso aí. Isso que tá aí eu não reconheço, é uma vergonha isso aí. Verdade. O Pintado tá concordando com você aqui, com a cabeça. Com certeza. Com certeza, o Pintado aqui tá concordando também. Então tá bom, Sombra. Obrigado, um bom show aí pra você, pro Ivan, né? Fazer essa promoção bem bacana, um avião do estádio 97. E em breve vem aí novo avião do estádio, não é verdade? Sim, sim. Em janeiro a gente vai ter mais uma edição da promoção do avião do estádio 97. Queria agradecer a participação de todos aqueles que não conseguiram, que não foram sorteados, que não foram premiados, né? Que não conseguiram. Mas, pô, valeu pela participação de todo mundo. Obrigado. E acho que o Ivan que está aqui, ele pode dizer, né? Como é tudo, é muito feito com muita seriedade pela Energia 97, né, Ivan? Verdade, Sombra. Tudo muito, muito bem organizado, tudo de primeira, atenção total comigo e com a minha companheira, minha amiga Giane. E a próxima promoção é minha também. Não precisa ligar, eu já ganhei. Tem que concorrer, tem que participar. Então tá bom. Legal, boa noite pra vocês. Obrigado, aí, Sombra. Bom final de programa pra vocês. Um abraço pro Pintado. Esse é ídolo, hein? Pintado é ídolo. Esse né? jogou, valeu, né? Esse representou, né? Bons tempos, opa, né? Bons tempos, que saudade. Motinha também quer abraçar o Pintado. Calma. Então tá bom. Sombra, obrigado, um grande abraço aí, viu? E divirtam-se amanhã no show, divirtam-se. Bom show. Valeu, abraço pra vocês, bom programa. Valeu. Tchau. Esse é o Sombra, ao vivo lá da Espanha, na verdade. Agora, ô Pintado, vamos falar um pouquinho do Guarani, né? O Guarani, rapaz, que passa por um momento difícil. Fala a verdade, Dick, eu joguei no Guarani, fui o 10 horas lá. Sabe quem é o 10 horas lá? Fumagalli, velho. Fumagalli é o 10, e joga pra caramba, Pintado, né, Pintado? Bão pra caramba, diga de passagem também. Era um especialista na bola parada, como eu também. Agora, tá difícil lá a situação do Guarani, ô Pintado? Eles estão pagando em dia, tá feia a coisa. Como é que tá lá, Guarani? Não, pelo contrário. O Guarani se organizou. Conseguiu se organizar de novo. Conseguiu, um patrocinador acabou comprando toda a área do Brinco de Ouro da Princesa, 108 mil metros quadrados. Foi a empresa de relógios, Pintado? Foi a Magno. A Magno, exatamente. Legal. Que é patrocinador do Guarani antigo. Porque tava para vender, né? Tava para ser leiloado. Leiloado. E foi, não foi? Então, ele foi, mas... Ele arrematou porque o juiz tirou do leilão da penhora para uma aquisição. Eu sei que tá resolvido, o pagamento era para sair no sábado, amanhã, e já saiu hoje. Tá. Então já tem um tempo, agora a gente tá pagando em dia. Também acho. Se não tivesse pagando, né? Eu tô ainda fora. Mas como é que fica o esquema agora, Pintado? Eles compraram e agora? Vai sair dali, o Guarani então, vai continuar lá? Como é que é o esquema? Esses detalhes foram muito bem resolvidos, né, pelo presidente atual, que é o Orley Senna, porque foi feito um acordo na Justiça do Trabalho, isso já está homologado, já é ser certo. Entendi. O Guarani só sai do brinco quando a pessoa que comprou a área... entregar um novo estádio e uma nova estrutura. Exatamente. Legal. O Guarani não perdeu nem saiu. Legal. Acho que é um momento muito especial do Guarani, por isso eu fico feliz e muito motivado de poder iniciar nessa reconstrução. Legal. O Guarani bateu na trave, né? Quase, né? Foi também, né? Então, eu cheguei, a diferença para a zona de classificação eram uns 6 pontos, 7 pontos. E nós terminamos com o mesmo número de pontos do quarto colocado na classificação. Putz, e aí o quê? Ficamos vitória? Ficamos fora pro saldo de gols. Saldo de gols. Saldo de gols. Caraca, hein, Pintado? De 5 jogos eu ganhei 4 e empatei 1. A gente acabou ficando de fora mesmo assim. Caramba, hein? Pelo menos ia disputar junto com a Portuguesa, que tá tentando subir também, né? Exatamente. Vocês ganharam da Portuguesa, né? 1-0 lá dentro. 1-0. Um jogão. Jogão, né? Jogão. Você acha que a Portuguesa sobe, mesmo perdendo esse primeiro jogo? Cara, eu tenho um carinho pela Portuguesa. Eu joguei em 2000 na Portuguesa com o Zagallo, né? Pô, é um clube... É muito especial, cara. Você trabalhar ali, você vê que são as famílias, né? Tudo, o calor do povo português tá ali dentro mesmo. Puta, eu espero que se resolvam... Se organizem, né, primeiro, porque não pode subir se não tiver organizado. Senão se não vai, vai subir, né? Vai cair. Então, é o que eu tô conversando com o pessoal no Guarani. Se você não tiver uma estrutura, você não consegue ter a sequência, né? Pintado, no Paulistão, o Guarani vai disputar... Segunda? A2. Você tá estudando não, proposta? Vou ficar, vai vou permanecer? Ficar, vou ficar. Aliás, os dois, né? Português e Guarani, né, na A2, né? Bragantino, de novo vão se enfrentar lá. A Bragantino, olha só. Agora, e só sobem dois agora. Só sobem dois? Eu só quero dizer o seguinte. É mesmo? É difícil. Mudou? Mudou, vai. Eu não sabia que tinha mudado. Também não. Porque eles vão cair em 4, é pra diminuir cai o time. Cai seis. Aí, Palmeiras, seis. Se prepara. É o que, que eles estão fazendo? Aí, eles estão tentando encolher o Campeonato Paulista. Exatamente, pra diminuir o número de datas, né? E também pra dar um pouquinho mais de dinheiro pro pessoal do interior, né, cara? Pô, o Pinto, tá só o campeão que não vai cair no Paulista. Agora, eu quero dizer o seguinte, Pintado maravilhoso no plantão domingo, o Domênico Gato maravilhoso, quero dizer o seguinte... Você, o fã do seu, o Sandoval Cata Preta, maravilhoso, fascínora de delinquentes da palavra. Mas quem batia mais? O seu Dinho ou o Sandro Goiano? Quem batia mais no, naquele São Paulo de 92? O Dinho batia dentro de campo. Não, e voltava pra casa dele e batia na mulher dele. É verdade. Batia na mulher também. Não. Ai, mano. O Dinho era bravo. Chegava junto? O Dinho era bravo. E o Ronaldão era delicadão ou chegava junto naquela época não, lá? Não, é o gigante mais... Mais culto, mais gentil, mais doce que eu conheço. Só que não tromba com o cara, não, velho. Ah, bater na parede, né? Trombar com uma carreira. E dentro do vestiário, pintado, quando acontecia alguma coisa dessa, do corpo mole no campo, acontecia essas pegadas? Coisa mole no vestiário, eu nunca olhei, não. Não fiquei percebendo. Não foi isso que eu falei. Boa. Não deixa ele zoar, não, menina. Eu falei que quando tinha corpo mole no campo, chegava lá no vestiário, não tinha briga, não tinha porrada. Chupa. Era algo muito sério, muito profissional, essa nossa cumplicidade. Mais do que ser amigo, era uma equipe unida. Existe muita diferença, né? Do amigo você não cobra, você é mais condescendente. O amigo você tem, né, toda... Ah, não vou brigar com meu amigo. Aquele time não, aquele time era um time unido. E a gente saía no pau mesmo, a gente falava dentro do vestiário. Cobrava, né? Cobrava realmente. Ou cantava. Ah, era diferente. Ou vai, né? ou vai Pintado, ou racha. E com relação ainda ao Guarani, como é que tá continua a categoria de base, essas, normal, não, isso não afetou em nada? Continua. Inclusive eu tô, né, eu não, essa nova ideia que a gente tá colocando é para que seja integrada a base com o profissional, porque a história do Guarani é da base ser revelada. E sempre foi forte por isso a base mesmo, do Guarani. Sempre teve, né? Sempre foi, exatamente. Muito forte, é verdade. O Pintado tava falando agora, ele tá dirigindo lá o Guarani, tá no comando do Guarani, e ele falou que agora ele tem uma confiança na diretoria. A diretoria tá prometendo e tá cumprindo, tá pagando em dia, tá conseguindo sanar isso ajuda, alguns problemas aí que o Guarani tinha. Mas aí voltando um pouco no caso do Dunga e falando agora um pouco também do Doriva no São Paulo. Até onde o extracampo influencia dentro, Pintado? Porque querendo ou não, ó, por exemplo, o Dunga, todo mundo tá metendo pau, mas a seleção tá naquele período de entre safra, porque a seleção não tem mais jogadores protagonistas como um dia já teve. Rivaldo, Ronaldo, sim, Adriano, Kaká, Ronaldo Gaúcho, Romário, enfim. N jogadores. Esses. Hoje o Brasil é extremamente dependente do Neymar. Menino que é o Neymar. Não é aquele jogador consagrado. É um moleque que tem muita qualidade, mas não tem aquela bagagem, não tem aquele punch. Hein? Por exemplo, no São Paulo hoje, essa crise toda que tá acontecendo aí também, o presidente que não dá respaldo, tá muito próximo aí do pessoal pedir o impeachment do presidente de São Paulo aí também. Verdade. Se ele não entregar o cargo aí, vai acontecer isso. No caso aí da seleção brasileira ainda também, ó, por exemplo, o ex-presidente tá preso na Suíça. O presidente atual não pode viajar nem para países da América do Sul com medo de ser preso. Até onde o extracampo influencia dentro, Pintado? São diferentes, né? O mundo da seleção brasileira é diferente, o mundo no São Paulo é diferente. O mundo no Guarani é totalmente diferente. O mundo na Inter de Limeira. Os clubes do interior, a dificuldade ela é muito grande, porque o extracampo mais importante, o que mais dificulta é o dinheiro. Você está pagando em dia? No São Paulo você não tem problema. Na seleção, muito menos. Né? Nos grandes clubes, ainda que você tenha atraso, um ou dois meses, tá? Os mas caras ganham 200 né? pau, né, velho? Qualquer um pode ficar 30 dias sem receber, né? Mas não está certo. Claro que não é certo isso. Cada um tem seu compromisso. Eu não estou de acordo com isso. Mas são diferentes. É diferente no Guarani ou... No, qual o salário maior inteiro? No Guarani lá, ou do Pintado? Acho que hoje o Fumagalli deve que ganhar... Que dá o quê? 16, 17 mil. Esse é o maior salário? Esse é o maior salário do Guarani hoje. Mas está pagando, né? É o que a gente está dizendo. Muito ou pouco no futebol... Você vê a diferença dos clubes grandes, né? Não, a Portuguesa, só em cima do que o Pintado está falando, a Portuguesa... Se juntam um monte de padaria, motel, hotel, todo mundo. Cada ajudar. Um dá dois continhos pra fazer um salário. E agora a premiação vai ser boa porque essa comunidade se juntou. Estão oferecendo uma premiação legal se o português conseguir subir. Tá bom. É assim. Quando isso... tá em dia é diferente, né? E a politicagem? Você imagina. Influencia muito. Você acha que esse negócio tá acontecendo em São Paulo? Não afeta em campo? Não deveria. Não deveria. Primeiro porque não tem nenhum jogador que é candidato a nada. O outro jogador, a própria comissão técnica também não acredito que tenha outro interesse, a não ser fazer os bons... Fazer o time jogar bola. Porque vai cobrar... Né, não, mas e aquela história, por exemplo, o conselheiro, por exemplo, chega lá, cobrar o jogador... Porque, por exemplo, São Paulo hoje não existe um departamento de futebol, concorda comigo? Existe o presidente, existe o Doriva, ponto. Doriva e o Milton Cruz. Tem o Quimelo agora só. Esse cara não apita nada, Portugal, não fala nem o nome dele. Ele não sabe nada, não apita nada. Por exemplo, não há uma blindagem do time do São Paulo. Então, por exemplo, o que vai acontecer? O São Paulo chega, tá na semifinal da Copa do Brasil, aí acontece aquelas histórias. Vai treinar, chega lá no CT, todo mundo invade, conselheiro leva a família, leva o amigo, papapá, e sempre tem um cara que é um diretor, um superintendente de futebol, que vai blindar isso, certo? E aí chega aquela cobrança em cima do jogador, e tudo isso não influencia? Agora eu vou te falar uma coisa, eu conheço o que eu tô falando, eu conheço dentro do São Paulo. Existe um clube que você não precisa se blindar de nada, é o São Paulo. Porque ali tá tudo muito, é muito tranquilo, muito separado sério, também, né? O nível das pessoas é diferente. Então, o diretor, o conselheiro, qualquer um cornetar, essa é a coisa mais normal do mundo. Isso vai ter sempre, em qualquer lugar do mundo, em qualquer clube no mundo. Você tem que ser inteligente e administrar esse tipo de situação. Um treinador, qualquer outra pessoa no São Paulo fala que tem problema de ingerência, não, eu não acredito. Isso eu não acredito. Acho sim que o São Paulo precisa rever, né, essa parte desse lado político. Eu vejo o Carlos Miguel lutando muito e lutando sozinho. De repente ele delegou alguma coisa para as pessoas que não corresponderam. Eu não estou comentando nem falando mal de ninguém. Apenas é que você ser gestor, ou ser proprietário, ser dono de uma super empresa, hiper empresa, de uma multinacional, é uma coisa totalmente diferente de você trabalhar no futebol. Eu não gosto desse tipo de situação do o gestor de empresa, CEO da maior do mundo. Futebol é totalmente diferente. Quero ver quem vai discutir de futebol com um jogador de São Paulo. Pera aí. Vem cá, jogador, conversa comigo. Como é que é? Tá doendo? Doendo o quê, filho? Você não treinou a semana inteira, você joga uma vez por mês. Você tá ganhando... Peraí, que dor é essa? Quero ver quem tem essa condição. Sabe por quê? Porque o cara que não é do métier, ele enrola. Exatamente. O cara que é da... Exatamente. Por isso que eu acho que o Marco Aurélio Cunha, exatamente, é um dos caras, assim, do ramo, um dos que melhor faz esse trabalho. E o Portugal, o Pitácio trabalhou com a Aidar na primeira passagem dele. Quem? O Carlos Miguel Aidar. Quem me contratou no São Paulo, na verdade, foi o Carlos Miguel Aidar com o Juvenal Juvense. Tá todo mundo falando mal dele bastante. É que eu tô dizendo. É que as provas estão aparecendo, né? Vai ter que aparecer as provas. Aquela época era bacana. E tem Pô, eu trabalhei com o Carlos Miguel sendo campeão, com o time com Careca, Falcão, Filinho, aqueles os menudos do São Paulo. Então eu vi realmente uma administração. Não, e aí, todo mundo, eu acho que muita gente pensou quando ele voltou à presidência nessa época. Vai ser a mesma coisa. Não agora. Mas o futebol mudou muito, hein, Pintado? Hoje nem empresário sempre teve poder, mas hoje tá um pouco demais. Hoje tem muita negociação. Eu vou citar aqui: o Palmeiras fez uma negociação com um jogador. Até lembrei do mesmo, Felipe Menezes, falei aqui. Quando veio do Benfica, trouxe o Allan Kardec, trouxe o Menezes juntos. O empresário falou: ó, eu trago o Kardec pro seu time, mas fica com o Menezes, me ajuda. Empresário hoje não tem um peso muito maior do que na tua época? Muito. Isso prejudica, não prejudica? Muito maior, é muito difícil. Você imagina quantos empresários tem no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, nos grandes clubes? Até no Guarani, você deve ter enfrentar um monte de gente te oferecendo o cara. No Guarani é mais legal, cara, porque os caras são mais pobrezinhos, né? Então não tem muito... Não tem muito poder de conversa, e comigo também, como eu não tenho empresário... É no meio. Eu não tenho empresário, eu não tenho rabo preso com ninguém. É pior, Pintado, não ter empresário? Muito mais difícil. Pior, né? Não tem ninguém pra fazer lobby pra você? Muito mais difícil. Não tem nego na empresa pra falar do meu jogador? Sou eu e Deus. Sou eu e Deus. Eu e os resultados. Eu não tenho... Não. Mas é assim que eu quero que seja a minha vida. Então, porque você não pretende ter um cara pra... Não, cara, eu tenho muito amigo. Conheço muitos empresários, conheço muita gente influente no futebol, mas eu não quero esse tipo de responsabilidade, sabe? Eu quero, pelo meu trabalho, pela minha seriedade, merecer uma oportunidade. Mesmo você sabendo que é mais difícil. Mesmo sabendo que é quase impossível. Isso a gente está vendo, né, no dia a dia. Com menos resultados, muita gente chegou e vem chegando onde outros não chegaram. Mas se de repente fizer um trabalho bacana, por exemplo, pega o Guarani, sobe agora no Paulista, chega no ano aí, continua, por exemplo, sobe de novo. As agora pessoas começam a ver. Você viu o Doriva, né? Ele chegou no São Paulo. Ele veio do Ituano, ele foi campeão em cima do Santos, pô. Então, isso ele tirou o Palmeiras na semifinal. Depois tirou, ganhou o Santos na final. Queria falar sobre isso. É muito mais difícil. Não é mais difícil? É 10 vezes, pô, mínimo. É o mínimo, né? Mais difícil. 10 vezes mais difícil. Acabou parando no Vasco, você que ser era campeão. Difícil, né? No Vasco, teve problema lá. Foi campeão até no Vasco. Mas depois 10 caiu. Vezes. É. Mínimo 10 vezes mais difícil você ser campeão com o Ituano no Campeonato Paulista aqui no Brasil, do que você ser campeão na Colômbia, você ser campeão no Equador, você ser campeão talvez até na Argentina. Lógico. Porque você vem de um clube do interior, você enfrenta as grandes potências. É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Você sai e vai pro Vasco também, que não é, já não é o grande clube. Você jogou naquele Bragantino bacana. Aquele Bragantino do Vanderlei, o Pintado jogou aquele que ganhou. Não sei se você fez a final do título do interior em 89. Você Bragantino Novo Horizonte, você fez. Jogou com o Ivair, com aqueles caras do meio campo. Ganhou. O Bragantino ganhou. Campeão, né? Porra, aquilo lá, porra, aquele time era bom pra caramba, Pintado. Você tem ideia, aquele Bragantino tinha 5 jogadores na seleção brasileira: Mauro Silva, Mazinho. Aliás, a semifinal vocês tiraram o Corinthians, não foi? Não. Ou foi o Palmeiras? Porque ficou Palmeiras e Palmeiras e Bragantino. Foi Palmeiras e Bragantino. Corinthians e Palmeiras chegaram contra o Bragantino. O Palmeiras não tinha perdido. O Novo Horizontino. Não, pegou o Bragantino 3-0, 3 gols de Gilbaiano de falta. Então, e o Corinthians pegou o Novo Horizontino? Exatamente. Final caipira, né? É, Nelson Batista contra o Vanderlei. Exatamente. É isso aí. Vocês ganharam de 1-0, se não me engano. Gol do Tiba. Muito legal, caramba, hein? Cara. Que lembrança, que experiência. Era um time do interior bacana. Que, porra, você tinha quantos anos ali, ô Doriva? Você tava com quando? Era pintado, moleque pintado. Ainda. Doriva? Eu pintado. Desculpa, Pintado. Não, eu tinha não sei porque veio o Doriva. 23, 24 anos. Tava com molecão ainda, né? Tava molecão. Por aí, tava. Jogou tava com o Mauro Silva lá. Foi teu primeiro dupla time. Dupla de volante, Mauro Silva e Pintado. Eu sou da cidade, né, cara? Eu sou da cidade. De Bragança. Eu sou o único daquele clube que nasci e moro lá até hoje. Foi o seu primeiro título lá? Ou você já tinha vencido? Não, eu tinha ganho já com São Paulo, um paulista com São Paulo. Já em 85. Tá, tá. Exatamente, eu tinha participado daquele. Aliás, tem uma pergunta aqui pra você, que chegou do André Salviato Leite. Boa noite, amigos. Pergunte ao Pintado qual foi o tamanho da frustração dele por não ter participado da final do Brasileiro de 95 pelo Santos. E qual é a lembrança que ele tem daquele time? Acho que se ele tivesse jogado, o Santos teria ganhado fácil aquele jogo. É o André que lembrou aqui. Olha, Matinho, o Márcio Rezende lá do outro lado. Hein? Ah, difícil bater aquele lá, hein? Não ia ganhar fácil, porque infelizmente não ia ter prato. Quer dizer que foi a maior vergonha, o Santos foi roubado! Apito amigo do Botafogo! Isso aí, Pintado, lembra? Tem uma história muito legal, né, que nós acabamos o jogo contra o Fluminense, nós perdemos de 4-1 lá no Maracanã. Já tava acabado, né? Renato Gaúcho comemorando? Um dos caras que eu respeito até hoje e sempre vou respeitar, e olha que eu vi muita gente jogando, é o Giovani. Giovani, né? Que acabou esse jogo, nós perdemos lá, a gente tinha que ganhar de 3-0 aqui, 3-0 aqui no Pacaembu. Tinha que ganhar. Tinha que ganhar, a diferença de gols se era... Se fizesse um gol, tinha 3. Um negócio do gol fora. Né? É, então, tinha... Não, a gente tinha que fazer a diferença de 3 gols. 3 gols, sempre não tinha gol fora. Terminou o jogo, a gente tava descendo a escala do Maracanã para ir pro vestiário. O Giovani falou: quanto tem que ser lá em São Paulo? Nós temos lugar de 3, eu vou fazer 2. Quem vai fazer o outro, eu não sei. Tem se vira aí. Ele chamou mesmo. Chamou. Eu vou fazer 2. Cara, chamou, uma coisa chamou. É muito bacana lembrar disso. Ele fez 2, cara. Né, ele fez 2, deu passe de gol. Aquele, nossa, mais emocionante. Jogou, você. Que ele jogou. Quanto foi aquele jogo? 5? 5-2. Impressionante. E o Vampeta jogava no Fluminense e teve um tal de Alesa do Fluminense. Você nunca mal me falar. Esse jogo você jogou. Esse jogo no Maracanã eu joguei. Lá. O do Maraca. O daqui daí, você não jogou. Daí não, eu joguei de zagueiro, eu acho até. Daí entrou, aí o Galo voltou, que o time tava voando. Era o Galo e o Carlinhos, né? Os dois volantes. Time voando, cara. O time do Santos... Ninguém acreditava. E aquilo de ficar no intervalo do Pacaembu foi a coisa mais legal que você passou na tua carreira? Porque aquilo foi legal pra caramba, cara. Foi ideia minha aquilo, cara. Aquilo foi ideia tua, cara? Não, foi um feeling, uma luz divina que falou, fica, meu, não desce. Falei pros caras, moçada, vamos ficar aqui, porque a torcida tava tão quente, o ambiente era tão a favor da gente. Quanto virou o jogo, Pintado, que eu não lembro? Vocês estavam dois. Acho que foi três. Acho que foi três, cara. Alguma 3-0. Se não me engano, foi 3. Virou 3-0. Loucura, jogo, né? Virou uma loucura. Pra atropelar. E a torcida... Pô, enlouquecida, cara. Falei, vamos ficar aqui, velho. Não desce. Não vamos deixar esfriar, vamos ficar aqui. E a gente acabou ficando... O torcedor enlouqueceu. Que ideia, cara, sensacional. De não ir pro vestiário. Sensacional. Foi você que teve ideia? Ou... Fui eu que tive ideia. Foi um jogo muito louco. O Santos repetiu isso na final do Paulista esse ano. Bom. Então, contra o Palmeiras, o Santos repetiu. É muito legal. Tá certo. Estamos aqui com o Pintado hoje, senhoras e senhores. Você vai fazer junto sua pergunta também aí pelos aplicativos. Daqui a pouquinho, a Gabi vai fazer o bate-bola. Quem? A Gabi. O Pintado? Vai, bate-bola. Ah, é? Já, cuidado, já vai começar. Mas antes, meus amigos, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de Honda. Nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor, novas emoções. Também em nome de impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. E agora o recado do Benjamin de Esser. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que está procurando imóvel, não é? Bom, vou te dar a dica, procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, além de localizações privilegiadas e imóveis com alto índice de valorização. Então, amigão, quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. E para vocês terem uma ideia, 92%, olha que bacana, hein? 92% dos clientes comprariam um Esser de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Ó, conheça a Esser Store, fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, lá em Santo Amaro. Lá você vai ver um monte de ofertas assim, super bacanas. Esser Store, Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, Santo Amaro. Se você preferir, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, o Guilherme, pra toda a galera da Esser. É verdade. Estádio 97, também em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Agora o recado de HDI, Sombra. Você tá lá no seu carro, ouvindo Estádio 97, esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Vixe! Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. É verdade, de bate pronto. Fala aí, mano, tem informação? É, Domênico, é aquele jogo lá, a gente tá na dúvida aqui, quando tinha virado lá, Santos e Fluminense no Pacaembu aqui, virou 2-0 pro Santos e o Macedo depois fez o terceiro gol. Macedo. Quem passou a informação foi o Marcão aí, o Santista. Valeu, Marcão. E como jogava bola o Marcelo? Muito louco. Marcelo Passos Arantes do Nascimento. Roubaram a gente, o Márcio Rezende. Que vergonha, o maior roubo que eu já vi na história do futebol. Ô, Pintado, você como jogador de futebol, qual foi o jogo inesquecível da tua vida? A final da Libertadores no Morumbi foi algo especial, São Paulo, inesquecível. São Paulo e Old Boys. News. Incrível, incrível. Você vê o Morumbi. Quanto foi aquele jogo? Foi 1-0, né? 1-0. A gente ganhou nos pênaltis. Lá tinha sido quanto? Lá tinha, a gente perdeu de 1-0. 1-0, 1-0, 1-0 e foi pênalti. Sabe quem era o técnico do Nils? Você bateu o pênalti? Marcelo Bielsa. Eu ia bater o último pênalti. Você tava preparado pra pênalti bater? Pênalti do título, não. Eu ia fazer, não ia bater. Eu ia fazer o pênalti. Eu ia fazer o gol, tinha certeza disso, porque os caras pipocaram, né? Teve alguns que... Ah, é? Opa. Tem isso, Pina? Tem de nego falar, ah, não vou, não sei. Ah, tem não, isso, tô cansado. E você acha melhor? Você acha melhor o cara falar, tipo, eu não tô... Não vou bater. Mas o Tele Santana. Ou você acha que o cara não tem obrigação? O cara ganha mais e tal, o cara tem que bater. Não, eu o acho cara que tem o cara, mais responsabilidade. Eu acho que tem responsabilidade pra bater. Você é um profissional do clube, eu sou o treinador, tô determinando que você bata o pênalti. Mas o Pintado. Pintado, você pergunta pro atleta, você como treinador, isso. Você pergunta pro atleta, você quer bater ou você fala, é você? Não, eu treino durante a semana. Não, mas na hora do jogo. Não, se o caso o cara vir falar pro seu professor... Se ele treina durante a semana, ele tem que bater no dia do jogo. Ponto final. E o Tele fez igual? E o Tele fez o que aquele dia? Ele falou assim, você? É, deu a lista, falou assim, aí... Falou, você é o último. Não, não falou pra mim. Mas você pediu pra ele. Eu fui e falei, eu quero bater. Pode me pôr que eu vou fazer. Eu quero bater. E ele tava, né, quem ia bater primeiro, quem ia bater segundo, já tinha algumas coisas determinadas. E tinha algum cara que já tava meio, tipo... Tinha, e os caras ganhando bem pra caramba. Se escondeu? Cara... Foi beber água? O Tele olhava pra ele, o cara virava de costas, cara. Porra, não me chama não. Os caras tinham que se esconder. Mas ninguém sentou na bola pra chorar não, pelo menos. Não, se, pô, chorar, aquele time não tinha essa história não. Se chorasse, ia tomar umas porradas. Você lembra muito do... Mas que teve nego que ficou com medo, teve? Teve. Mas você imagina, primeiro Libertadores do São Paulo. Paulo, no Morumbi. Morumbi com 120 mil São Paulinos. É porque naquela época cabia mais, né? Cara, foi uma coisa impressionante. Algo assim. E a gente sentiu o gramado se mexer, cara. Caraca. A torcida pulava, a torcida vibrava, né? Você via o. A gente sentia tudo. Pô, cara, emocionante. Pra mim, o jogo mais especial da minha vida. E o time do Nils era bom, o técnico era o Bielsa. Exatamente. Tinha um goleiro que pegava pênalti, um cabeludo chamado Scopone. Ele você... ganhou do Boca final nos pênaltis com ele pegando dois. Meu amigo, Scopone é meu amigo. Tá no México. Um goleiraço. Era a zaga era Gamboa e Pochettino. Depois você foi disputar o Mundial também. Dois. Eu fui pro Mundial. E pra você, o mais importante foi a Libertadores. Foi a Libertadores. Mundial não. É porque o Mundial foi no Japão, foi, mas... cara, sabe? É mais frio. Tá, frio. Pô, nós acabamos, o Toninho Cerezo falou, nós entramos no vestiário, campeões do mundo. O Toninho Cerezo falou, pô, mas vocês estão brincando, nós somos campeão do mundo, tem uma champanhe pra gente comemorar, cara? Ou vocês não acreditavam? E os diretores estavam dentro do vestiário. Né? Pô, por que não tem uma champanhe pra gente comemorar? Vocês estão brincando, molecada? E o Toninho, pela idade, pela experiência, sabia da importância daquele título. Tá. E a gente, por estar longe, por estar no Japão, que era muito mais... Ou porque frio. Também foi um único jogo e não dá a impressão que foi um título também. Porque a Libertadores, você vem vindo. Mas você se prepara o ano todo pro jogo. Não, eu sei. Você viaja pra aquele jogo. Se prepara, você sonha com o jogo. Eu sei o que você tá falando, porque nós somos torcedores aqui. O jogador, ele tá lá disputando a Libertadores, tem um torneio. Você vai, puta, difícil chegar à final, pênalti, ganhamos. Lá é um único jogo, você vai Domênico, pra disputar. O jogador, ele lê jornal, o jogador ouve rádio. Sei, mas os caras ficaram, tipo... É que você não vai enfrentar, né, um time da Argentina, um time do Equador. Você vai enfrentar o Dream Team do Barcelona. E era um time Cruyff, massa, o treinador era o Cruyff. Com Stoichkov, Laudrup, o próprio Baqueiro... Goleiro do Zubizarreta. Zubizarreta, goleiro... Abelardo, lateral. A segunda Libertadores, você já não tava mais. Tava também? Então... Eu ganhei as duas Libertadores e o primeiro Mundial. Aí na segunda Recopa, o segundo Mundial não foi. Não, o segundo Mundial foi vendido pro Cruz Azul. E essa segunda Libertadores, pra você, foi mais tranquila? É porque foi muito... Vou te dizer que foi fácil, né, cara? Porque nós fizemos 5 aqui. Né? Foi 5-1 contra a Universidade Católica. O melhor momento do São Paulo, sem dúvida nenhuma. Aquele a gente tava mais do que voando. Né? E a outra foi pênalti, é mais difícil, sei lá, né? Meio... E o time do Nils era muito bom. A primeira... Foi algo... tem tudo isso. Você sabe, Domênico, que eu li um livro sobre o Marcelo Bielsa, sobre a história desse time do Nils. A história desse time do Nils dele, ele pegou um Fiat 147 e saiu buscando novos jogadores talentosos pra Argentina, pro Nils. E ele montou esse time e chegou a campeão argentino em cima do Boca, deixou o Boca numa fila de 16 anos e pegou o São Paulo na final. Foi 1-0 lá, um pênalti. Mas o Mané aqui também foi um gol de pênalti também. Certo, não podiam perder. Jogaço. E essas finais de São Paulo, Domênico Gatto, eu acho que foram fundamentais para o torcedor brasileiro começar a valorizar a Libertadores. Porque antigamente, os times venciam a Libertadores, não tinha a proporção que tinha a partir do momento que o São Paulo venceu. Porque depois aqui, acho que começou uma rivalidade local, porque aí o São Paulo ia começar a zoar o corintiano, o palmeirense. Ah, eu tenho, você não tem. Aí os caras começavam a meio que, pô, vai disputar a Libertadores, então eu quero. Tá, mas eu não vi aquela rivalidade em outros... torcedores do Brasil aí, por exemplo, o Flamengo já tinha vencido a Libertadores, Grêmio. O Grêmio tinha vencido a Libertadores, mas não tinha aquele negócio, ganhei a Libertadores. Começou por causa que o São Paulo ganhou. Não sei se foi pelo fato do São Paulo também ter vencido a Libertadores e ter pegado um Barcelona que era um Dream Team e ter vencido no Japão também, pra saber, é possível ir lá e ganhar do Europeu. É uma junção de coisas, né? É que era aquele time de São Paulo era unânime, todo mundo, até os outros torcedores dos outros clubes, eles entendiam que gostava de ver, porque era um time bonito você ver jogar, né, cara? Você vê craques, Raí, Miller, Palinha, Toninho Cerezo. Pô, os caras eram realmente craques, né, cara? E era bonito você ver jogar. Um time que jogava pra frente, não era dar pontapé. Seu Tele com toda a classe, experiência, né? Rabugento pra caramba, mas foi o melhor, sem dúvida nenhuma. E era a bola da vez naquele momento. Tem agora um momento especial, onde estamos aqui com a Gabi. Nossa, e ela chegou toda... Boa noite a todos. Você tá com perfume? Tá perfumosa, hein? Boa noite, Loirinha. Eu vim quicando. Hoje eu vou conversar aqui com Luiz Carlos de Oliveira Preto, nascido em 17 de setembro de 65, obrigado, Wikipédia. É do signo de Virgem, né? Mais conhecido como Pseudoplatistoma Currascans, o Pintado. Tudo bem com você, Pintado? Um prazer, Gabi. É emocionante estar falando com você. Prazer enorme é meu, ainda mais vermelhinho assim, eu fico louco. Olha, Você jogou no Bragantino, São Paulo, Taubaté, Cruz Azul, Santos, América Mineiro, Atlético Mineiro, Cerezo, Osaka, Portuguesa, Democrata, Inter de Limeira, União São João, Santa Cruz, Brasiliense e Pelotas. A minha pergunta é, você é casado? Mas já! Oh! Eu sou solteiro, minha mulher é casada. Não, eu sou casado. Bate bola rápido pra encerrar minha participação. Vamos lá, um lugar. Cancún. Um time. Emirates. Bocha ou tranca? Rouba monte. O feminino de pintado é? Ih, rapaz! Um carinho. E pra encerrar, um peixe. Pacu. Eu conversei aqui com o Pintado. Sensacional. Boa, muito bom, Pintado. E o México Pintado, você tem o sonho ainda de voltar a morar lá, trabalhar lá, ou o México foi aquela passagem que você teve, que vai deixar saudade, mas você não pretende retornar? Ah, cara, muito bacana. Eu tive agora, né? Fiquei um ano e meio no Cruz Azul. Tava na parte administrativa, mas também próximo do campo ali, que é onde eu gosto de estar. É um campeonato, na minha opinião, muito mais forte que o brasileiro. Muito mais organizado, mais sério também. E paga bem no México, né? Paga bem. É, lá paga bem. É uma alegria, cara. Ainda mais no Cruz Azul, ainda mais. Ainda é aquela fábrica de cimento que... Cara, é impressionante. Todo dia 15. Dia 15 e dia 30, pode ir na conta. Pode gastar que tá na conta. Calma aí, recebe de 15 em 15. De 15 em 15. E o campeonato é fortíssimo. E o campeonato lá, para os caras que não sabem, é mata-mata a coisa. Ainda é do velho sistema... Mata-mata nas finais. Né? Tem a liguilha no final, que é o Classifica 8. Classifica 8. E aí, quem puder mais chora menos. Muito competitivo, cara. Eu gosto muito do campeonato mexicano. Você prefere o mata-mata ou pontos corridos? É que parece o pontos corridos, ele parece ser mais... Justo. Mais frio, né? Mais justo. É mais justo, na verdade. Mas pra emoção, pra gente que gosta de futebol, pô, agora os 8, agora vai e volta, cara. Isso... Melhor. No Brasil é muito legal. Pintado, futebol mexicano, assim, agora contratou o Osório e as pessoas ficam aqui no Brasil. Até que ponto que a seleção do México é tão grande pra ele largar um clube como o São Paulo pra seleção do México? O futebol mexicano, pra mim, é um... A última Copa ele foi eliminado pela Holanda, pra mim não apito. O que você pensa? Você que trabalhou lá e ficou lá um bom tempo. Não, o México não tem, tá time, não, né? Tem concorrente nenhum. Joga contra Jamaica, El Salvador... Só os Estados Unidos que... Os Estados Unidos que hoje evoluiu. O Prisma, né? Mas mesmo assim... Mas você não tem concorrente, bíbado, né, cara? Na verdade, você não tem concorrente, não é nada de super competitivo. Embora tenha ganho do Brasil as Olimpíadas, embora seja um time que sempre complica o Brasil defensivamente, né? É um time que corre muito. Mas não dá para você dizer que é uma grande seleção, que essa é a seleção, ou que alguém deixaria o São Paulo para ir por ele. Não acredito nisso. Ô, Pintado, tem um ouvinte nosso aqui, o Flávio Moreira, ele mandou uma mensagem via Twitter. Ele pediu para que você escalasse o seu time... Tá certo? Dos sonhos ali, dos jogadores que atuaram com você. Caramba, hein? O time que você jogou, que você falou, ó, joguei com todos esses caras, vou escalar esse time. Esses melhor caras goleiro, então, vamos lá. Vamos lá. Vamos facilitar. Melhor goleiro, Zete. Melhor lateral direito. Lateral direito, Cafu. Melhores zagueiros. Zagueiros... Difícil, hein? É difícil, mas eu... Você jogou, né? Montou a dupla. O Antônio Carlos, zagueiro craque. E mais um. E o Valber, lembra? Jogava pra cacete. Mas era doido. Com essa cabeça, né? Cérebro de formiga. Saía driblando no meio das águas. Ele era muito, tá louco. É. Muito técnico. Mas eu... O Antônio Carlos foi pra mim um melhor zagueiro que eu joguei. Ronaldão entra nessa zaga? Então, entre Ronaldo e o Ney, que jogou no Bragantino. Ney. Não, já fica reserva também. E lateral esquerdo? Então, lateral esquerdo, eu pra mim, o Ronaldo Luiz foi... Um momento muito especial. Duro não falar daquele São Paulo, mas... É. Ronaldo Luiz... Com uma sorte. Jogava com o pé e coelho no calção. Leonardo também. Leonardo. E o Ronaldo Luiz com um agravante, cara. O Ronaldo Luiz tinha um joelho muito ruim, cara. O Ronaldo... Puta, coitado. Ele era, mas difícil escolher. Muito, muito. Volante. Você e quem? Pode pôr você, não tem problema. Você e quem? Agora o time tem que ter. Você e mais um. O time tem que ter. Se eu não me escalasse, já era duro, pô. É, dois volantes, dois meio, dois atacantes, eu quero. Não, eu me encaixaria então, pela conquista e pela... Pintado E. Pintado E, quem é o segundo volante? Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. Longe. Fácil, fácil. Aí é fácil. Sem dúvida, sem pensar. E os dois meias? Jogou muito. Acho que ele vai escolher o Raí. Raí? Craque pra mim, craque. Toninho Cerezo era craque. Toninho era. Dois meias. Eu acho que o meia... Eu não encaixaria o Raí, porque não? Ele nunca foi um meia, não? Né, naquele time da gente. Ponta de lança. Ponta de lança, né? Ponta de lança. Quem que seria, então? O Palinha naquele momento foi... E era bom. Foi muito especial. Como era bom o Palinha, hein? Foi muito especial. Era bom, mano. Bom mesmo. Eu colocaria o Marco Antônio Boiadeiro. Craque. Boiadeiro e Palinha. Boiadeiro, bem lembrado. Você jogou com ele no Guarani? No América Mineiro. E o América Mineiro? Pintado, com certeza, acho que o Miller tá, né? Sem dúvida, né? Miller... Foi um dos maiores, você viu? O Mineiro era mais decisivo do que o Raí, do que qualquer outro atacante. Ele era impressionante, né? Porque ele era imprevisível demais, né? Saía virar pros dois lados, bom jogador. Um pipoqueiro do caramba, mas jogava muito. Fala assim. É Miller e quem na frente? E muito Miller. Miller e quem na frente? Com carinho, cara. Ele era craque. Miller era craque. Miller e? Então, esse 9 pra mim é o Careca, sem pensar. E o treinador Vanderlei Luxemburgo. E treinador? Vanderlei Luxemburgo. Agora tem certeza que é Vanderlei Luxemburgo. E o Tele? Não, deixa eu parar. Para. Para, ele foi com o mestre, para. É o Tele? Não dá pra ser. Não dá, né? Você lembra do Tele ainda? Assim, enquanto você treina hoje? É muito marcante a passagem, porque eu morava no quarto na frente do seu Tele. E o Tele acordava às 6 horas da manhã. No que ele abria a porta, todo mundo, eu pelo menos, já acordava. Meu Deus, o homem já acordou. Agora, já fica esperto porque vai tomar café, se prepara. Pintado, você extraiu um pouquinho de cada um desses caras, né? Então um pouquinho do Tele, um pouquinho do Luxemburgo. Você teve treinadores sensacionais que você falou, opa, é isso aqui, alguém. Eu acho que isso, o pouco dinheiro que eu ganhei é muito importante, porque me deixa, eu e meus filhos, a gente tem uma condição, graças a Deus. Tranquila, né? Tranquila. Mas o que fica muito marcado para mim são essas experiências. Eu trabalhei com o Zagallo na Portuguesa. Trabalhei com o Tele Santana. Carlos Alberto Parreira, Parreira no Bragantino. O Luxemburgo no Bragantino. O Menotti no México. Caraca! Putz, e trabalhei com o seu Tele no São Paulo. Então, só tem fera aí. Cara, além de Cilinho lá atrás, né? Um tempo. Cilinho também era muito antigo, bom, né? Cara, então, tirando você... um, só tem fera. Já cogitaram você técnico do São Paulo? Nunca tive. Eu acho que o meu nome... De lá, passa... não. Alguém ligou pra você e falou assim, não. Pintado? Não. Mas você aceitaria? Não. Eu acho que o meu nome passou por lá, sim. É. Só que... Você aceitaria ser diretor de São Paulo hoje? É. Futebol? Hoje? Fazer esse meio campo que você falou que o cara, que o jogador em broma, quem não é do métier, e você é um cara do métier, você aceitaria fazer esse elo? Isso eu já falei pras pessoas do São Paulo, já comentei. Esse cargo no São Paulo é muito... No São Paulo, não. Qualquer no futebol. Também acho. É muito importante. É o superintendente que era o mestre. É difícil, né, um jogador vir me enganar, porque eu joguei, eu sei onde dói. É. Eu sei o que tá doendo. Você sabe quando o cara corre pra não chegar? Divide pra não ganhar. Sei se bebeu, ou sei se ele quer, se ele não quer, se o problema é dinheiro. Eu posso saber disso. Porque eu passei por isso, né? Eu vivi aquilo que a gente tava falando, experiência, né? Outro CEO da vida não vai entender isso. Puta, muito legal a entrevista. Pintaram uma pena, só você chegou tão... Só um minuto, deixa eu só o recado do Benjamin pra gente poder finalizar aqui. Vamos lá, Benjamin. Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. É, bons negócios para você. E olha, último recado, festaenergianaveia.com.br é o site para você ter todos os detalhes dessa super festa que vai ser sexta-feira próxima, tá bom? Na outra sexta-feira tem Energia na Veia lá no Castelo, você vai ter a oportunidade de soltar a velhinha e de quebra garantir aí uma cabine pro navio da Veia na temporada 2016, tá bom? Todos os detalhes, festaenergianaveia.com.br. Pintado.com.br. Senhoras e senhores, estivemos aqui hoje, mais um programa muito legal com Pintado. Sensacional. Boa, obrigado. Boa. Caramba. Obrigado, viu, Pintado. Pintado. Valeu, valeu, obrigado. Parabéns, Pintado. Vai voltar, carreira. Porque valeu, valeu. Tem que voltar. Né? É mais gostoso de ter perdido a hora, cara. Me desculpa, não, de verdade. Isso, muito legal. Tá valendo, tá valendo. Gostaria de participar de novo, se não tiver com ninguém, certeza. Se alguém... Se estiver chovendo, velho, pode me chamar. Obrigado, Pintado. Muito bom, meu. Valeu, valeu mesmo. Show de bola. Pintado é parceiro. Número 2, quem é que garantiu camiseta da Fit Camisetas? Presentão, fitcamisetas.com.br é o site. Tá. E o telefone é 29858840. E Fit é o parceiro do seu evento, né? É, tá gritando aí na Paulista, que nem um louco. Quem quer é, subir, mas não pode, só semana que vem. Rafael Medeiros. Boa, Rafael Medeiros. Parabéns, 3 dias úteis para passar por aqui, tá bom? Obrigado, mano, quer mandar recado? Quem quer mandar abraço, mandem seus abraços, vamos lá. Vou falar pro pessoal que for viajar, dirijam com calma e se beber, beber não dirija. Dirija, exatamente. Com certeza, ah, viu? Muita dirijam. Calma, né? E um beijo, um abraço para todas as crianças que segunda-feira... É, mas segunda estamos aqui. Eu sei, mas é sempre bom sempre deixar, bom desejar, né? Tá certo. Dudu, obrigado de novo. Um grande abraço pra você. Obrigado, você. Boa sorte no Guarani. Fala, meu velho. Fala, Frota. Só um abração, Dudu. Abração pra todo mundo aqui. Foi um prazer, assim, gigante com vocês, galera. Assim, pra gente que é fã e assiste o programa, tá aqui junto com vocês é inacreditável. Pô, que isso. Obrigado, Pintado, também pelas duas Libertadores, por, assim, cobrar a raça dos jogadores, porque a gente vê que você, como São Paulino, vê que o futebol hoje em dia não tá tão forte como deveria. Os jogadores têm que chamar mais responsabilidade. Então, como São Paulino, te agradece aí. Um abração pra você, em nome de toda a nação tricolor. Legal, Frotinha, obrigado, viu? Um grande abraço pra você. Segunda-feira tem mais Estádio 97 aqui pela Energia 97. Sempre em nome de Esser, construindo com valor. Nova linha Honda CG 160. Novo design, novo motor, novas emoções. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Vem aí o Night Sessions, a Gabi já tá aqui, o bicho pega, tudo isso depois do intervalo. Segunda-feira a gente se vê ao vivo, 5:30 da tarde, aqui na Energia. Tudo domingo no Club Tronic, 10 da noite. Carl Cox play, and I have to say... Carl Cox com o Global. Energia. Você tem vontade de se tornar um DJ? Se inspira nos grandes nomes da EDM? Vem aí a promoção Energia no Controle. A Energia 97 e a Hércules vão dar pra você uma controladora e um fone de ouvido profissionais. Pra concorrer, descubra corretamente os nomes de todos os DJs que estão nessa vinheta. Afrojack, Ronaldinho, Mandrake, Skrillex, Galantes. Snake. No dia 3 de novembro, o primeiro ouvinte que entrar ao vivo no Lunch Break a partir do meio-dia e acertar todos os DJs, ganha a controladora e o fone de ouvido. Promoção Energia no Controle. E aí, já sabe os DJs? Tá tudo sob controle? Energia. Governador Geraldo Alckmin. As famílias brasileiras vêm sofrendo com a crise que aumenta a inflação, os juros e o pior, o desemprego. Nós do PSDB trabalhamos para diminuir ao máximo as consequências dessa crise no Estado. Para isso temos hoje programas que beneficiam milhões de pessoas, como as ETECs, FATECs, Bom Prato, Banco do Povo. Nesse momento de crise, criar e manter empregos é o nosso maior compromisso. PSDB São Paulo. Energia. E foi dada a largada. Começou o Salão Duas Rodas. Até o dia 12 de outubro você poderá encontrar todos os lançamentos das marcas mais desejadas e atrações incríveis no AMB: Jorge Negrete, Test Ride, Led Tattoo, Johnny Walsh, Moto Trial, Drive Willy Machine e muito mais. Acesse www.salãoduasrodas.com.br. Compre e imprima o seu ingresso em casa para agilizar a sua entrada ao evento. Salão Duas Rodas, o mundo em suas mãos. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso.

sessions. My session.